no ar. Inominata 616. Em uma noite fria da cidade de São Paulo, o editor Coveiro lembra que passa da hora de começar mais um Inominata. Eu tenho que começar o Inominata. Junto a ele estão online os editores Cami e Ed, que também se preparam para o podcast sobre a Era Dourada dos Vingadores. Oba, mais um Inominata! Pronto, vamos gravar o Inominata. Bom, tudo começou em setembro de 1963, quando Stan Lee e Jack... Espere! Subitamente, Coveiro se recorda que antes de começarem, precisam ler os e-mails. Oh meu Deus, vamos para os e-mails. Oh não, precisamos ler os e-mails! Já achei que fossem esquecer. Ainda bem que lembrou. Vamos para mais uma leitura de e-mails e voltamos. E-mails. Bom, então vamos para os e-mails. Na verdade, eles são meio que continuações dos comentários do filme. O pessoal ficou empolgado. E continuou mandando comentários e opiniões depois desse Vingadores, que, convenhamos, quem não fica, né? E não entraram no nosso programa do filme em si, porque não chegaram a tempo da gente ler. Mas, como a gente ainda tá falando de Vingadores, tá todo mundo ainda na vibe do filme, não é por isso que a gente vai deixar, então vamos continuar lendo a opinião de um pessoal que tá mandando ainda aqui pra gente por e-mail. E o primeiro, do Denis... do Otacast, e ele assistiu até o filme com a gente, viu a gente pagando o mico, mas ele fez questão de registrar por e-mail, e ele disse: caras, o filme do Vingadores foi sensacional. Quando li algumas matérias de pessoal que tinha ido ver a pré-estreia e tinham falado que era o melhor filme de heróis já feito, eu achei que era um exagero, mas depois que o filme começou, eu tive que concordar. O Joss Whedon fez um trabalho incrível na direção e no roteiro do filme. Conseguiram deixar todos os personagens balanceados. Por mais que tenham personagens super poderosos e humanos, entre aspas, normais no mesmo time, nenhum deles se sobressaiu. Uma harmonia perfeita. E as pitadas de comédia no filme foram um show à parte. Até mesmo o Hulk e o Thor, que são personagens geralmente mais sérios, tiveram seus momentos. E ele cota, entre aspas, a frase do Thor: ele é adotado. E agora que vem a Vingadores 2, Homem de Ferro 3 e tudo mais que a Marvel tiver pra jogar na gente. Sem mais abraços. Bom, a gente obviamente concorda, né? Eu discordo. Não, tô brincando. Só pra fazer uma firula, né? Só pra não perder a mania. Agora é esperar, né? Vingadores 2 deve ser o que mais vai demorar aí, né? Já que tem os filmes solos aí pelo meio, né? E filmes novos também, né? Homem-Formiga e tal. Se não tivesse mais nenhum filme, a gente já estaria satisfeito, porque fechou bem todas as pontas aí. Ah, e é duro agora esperar, porque todo mundo que assistiu, acho que assistiu mais de uma vez, a maioria, já saiu querendo ver mais, né? Eu, pelo menos... Eu já vi 3 já. Eu também. E pretendo assistir mais vezes. Bom, e como todo mundo tá falando, inclusive os atores, todo mundo concorda que o Joss Whedon foi incrível e conseguiu criar uma harmonia perfeita. Bom, ninguém tá discordando disso, até onde eu li, certo? Um diretor menos ambicioso jogaria tudo no Homem de Ferro, como muita gente, inclusive eu até achei que poderia acontecer, e usou tudo de escada, né? Mas ele percebeu que isso iria prejudicar, né? O filme não é um Homem de Ferro 3, é Vingadores, né? E foi o que ele fez. Só fechando, ele deixou aí o link do site dele, né? Que vai estar no post de nominar. O próximo e-mail é do Vinícius Ruti. E aí ele fala: o filme cumpre bem o que promete. É um tremendo pipocão que provavelmente irá saciar a expectativa dos fãs. Desde que eles se conformem que o universo Marvel nos cinemas é um universo à parte. No meu caso, que deixei um pouco de lado esse gênero de quadrinhos, foi basicamente um filme divertido que vale o ingresso, mas cujas relações e conflitos entre os personagens parecem muito artificiais para eu conseguir elegê-lo como o melhor filme sobre quadrinhos já feito. Opa, polêmica. Opa. O filme tem ótimos efeitos, um figurino muito bem trabalhado, fotografia e edição muito profissionais, contudo, no fim das contas, me parece um Quarteto Fantástico de maiores proporções. Ô, louco. Nossa Senhora! Um abraço aos amigos do 616. Se eu não me engano, o Coveiro comentou que esse rapaz é amigo do Caliban, que é um colaborador eventual do nosso site também. Ele é meu amigo no Facebook ou algo do gênero, já conversei com ele algumas vezes. É, exclui ele agora. Porque... É, agora eu vou excluir. Com a primeira pessoa que eu vejo falando assim do filme. Não, eu já vi uma crítica bem negativa sobre ele no YouTube de um crítico conhecido aí. Mas era jornalista. É, não sei, né? Na verdade, assim... Eu conheço gente que é leiga de quadrinhos e curtiu bastante o filme. Eu fui assistir, na terceira vez que eu assisti, eu fui com uns amigos do trabalho. Um deles que só assistiu os filmes do cinema, ele não curtiu muito Capitão América nem Thor, chegou até a falar que são ruins, mas ele, sobre Vingadores, a primeira coisa que ele falou quando terminou, falou que é um filme pra comprar e ter em casa. Não, eu vou falar uma coisa, talvez seja um pouco controversa, mas é que existem, acho que, alguns tipos de leitores de quadrinhos, né? Como o Vinícius falou, ele abandonou esse tipo de quadrinho, no caso, o quadrinho de herói, há algum tempo. Então, talvez essa não seja a temática que ele prefere. Talvez ele goste de uma coisa mais cult. Porque existem aqueles quadrinhos mais cults. Tem os quadrinhos de herói, tem os quadrinhos... tem todo tipo de quadrinho. Esse filme é sobre um quadrinho de herói. Você não quer esperar que vai ser um Sin City, porque não é um Sin City. Não vai esperar que vai ser um Scott Pilgrim, porque não é um Scott Pilgrim. É um blockbuster. É um blockbuster. Não tem como você fazer um filme da principal... equipe de heróis da Marvel sem ser um blockbuster, né? Querendo ser um filme alternativo, como outros filmes de quadrinhos. Ele não tem nenhuma conotação, eu acho que ele seguiu a conotação que seguem as HQs, e obviamente se o Vinícius deixou de ler, talvez porque ele não se interesse mais, o filme também não seja tão interessante pra ele, porque pra quem gosta de heróis, obviamente... Ele é um pipocão, entre aspas, né? Mas é um pipocão muito bem feito, né? Porque é um filme que tem... Não tem pretensão de ser vencedor de Oscar, não tem pretensão de ser um filme intelectual, obviamente. E nem por isso ele deixa de ser um filme muito bem executado e muito interessante, com uma história muito boa. Comparar com o Quarteto Fantástico, eu acho que é uma heresia completa. Todos esses elementos de quadrinhos, eles conseguiram juntar na tela e de uma maneira até crível, né? Porque, tanto que agradou até quem não conhece, né? O filme tá bombando aí, né? Tem gente que ainda tá indo no cinema e não tá encontrando horário, né? Se tá agradando gregos e troianos, né? Então, realmente, o pessoal que não tá curtindo, provavelmente é porque não é a praia mesmo da pessoa. Ou criou expectativas diferentes, achou que ia ser um outro tipo de filme de quadrinho. Mas ele, eu acho que nem o Ed falou, colocou na tela exatamente um roteiro que a gente lê na HQ. Se a pessoa não gosta da HQ, provavelmente ela não vai gostar do filme. Bom, o próximo é do Leonardo Laino, que inclusive foi um do terceiro colocado de um concurso de desenho do Marvel Day. E ele diz: saudações, meu nome é Leonardo Laino, criador do Brazor Fênix. Sou do Rio de Janeiro e posso dizer com certeza que esse é o melhor filme de super-heróis que vi na minha vida. Tudo funcionou perfeitamente, desde o diretor até os figurantes, os alienígenas. O que achei mais bacana foram as cenas de ação no final e as lutas entre os heróis. Thor vs Hulk foi demais. Avante Vingadores! Agora eu vou assistir pela terceira vez em IMAX. Aí ele tá chegando na nossa contagem, Ed. É verdade. E agora ele vai ver em IMAX, que é uma coisa que... A gente até não comentou, mas pra quem não assistiu ainda, vale a pena. Eu e o Ed não gostamos muito de cinema 3D. Achamos que muitos não valem a pena, até porque é bem mais caro. Mas eu assisti o Vingadores no IMAX e achei que valeu muito a pena. Só sente no meio e atrás, porque senão você vai ficar com uma imagem muito ruim. Mas vale a pena porque a imagem digital é muito boa. E o óculos não atrapalha, porque às vezes a gente vai em cinema 3D digital e você perde toda a qualidade digital do filme porque o óculos é manchado e tal. Mas no IMAX não teve esse problema. Então eu recomendo quem já assistiu uma, duas, três vezes e não viu ainda em IMAX, aí lá e assistir em IMAX. É, e vai uma dica aí, camarada. Às quintas-feiras no Shopping Bourbon, o IMAX é praticamente o mesmo preço do ingresso normal. Olha, eu não sabia disso, hein? A gente pagou uma fortuna. A gente fala, eu fiquei igual o Nick Fury, perdi um olho da cara, mas... na quinta-feira é quase o mesmo preço do normal. Então, quem for de São Paulo e puder ir no Bourbon, não for muita contramão e conseguir, né, assistir, vale a pena aí, porque vai ver uma imagem, né? Uma tela gigante com um som espetacular e o 3D dá uma profundidade muito boa, né? Foi bem feito o 3D nesse filme. E o último e-mail é do veterano Gabriel Queiroz, o homem da Mariola. E aí ele... Um dia essa Mariola vai vir, um dia. Um dia. Um dia. Aí ele fala: olá pessoal, estou mandando outro e-mail pra vocês. O coveiro estava reclamando que eu não mandava mais e pedi minha participação, então eis-me aqui. Eu queria poder comentar sobre o filme dos Vingadores, mas infelizmente não posso. Minha cidade não tem cinema. Ah, meu Deus! E a mais próxima não vai demorar uns 3 meses. Tive um problema na conversão de plutônio para lixo no meu DeLorean e não dei pra ir pro futuro e ver o filme e voltar pra comentar. Ô, judiação. Nossa, que dói! Acabou de tomar vários spoilers, então. Pois é, eu espero que ele não tenha ouvido todos os e-mails. Sempre quis ver um filme de grupo de super-heróis, né, e tá querendo ainda, né? Maldade, né? Esses filmes sempre são complicados de fazer. Muitos personagens principais pra pouco tempo, muitos efeitos complicados. Mas tô ansioso pra ver o filme. Eu fugi o máximo que consegui dos trailers. Tomou todos os spoilers que podia agora, né? É, ele fugiu por meses e agora foi de uma vez. Teaser, comentários pra manter a surpresa do filme. Já tá demais. Mas ainda tem algumas ainda. Mas uma coisa que ele comentou aqui, só complementando, já que como ele não viu o filme, ele só tá na expectativa de assistir, né? Ele falou aqui uma coisa que eu nem concordo mais tanto, que ele falou de efeitos complicados. Hoje em dia a única coisa que você tem certeza que vai ser legal é efeito especial. É verdade. Hoje em dia, meu, você cria um ser humano de digital e, putz, tendo orçamento, tendo grana, coisa que a Marvel Studios tem, principalmente depois que a Disney comprou, né? Dinheiro é que não falta pra efeito especial. O que a gente tem que torcer mesmo é pros personagens serem bons e a história ser bacana, né? Porque efeito, né? É o que mais tem de pra ser bem feito nos filmes hoje em dia. Bom, terminando os nossos e-mails, antes da gente voltar pro nosso tema principal, acho que vale a pena a gente lembrar o pessoal que tá ouvindo, quem ainda não sabe, procure saber, mas estamos prevendo a SPCon, Super Power Con, tudo é o evento do nosso site, em conjunto com a Panini, a Comics e o Terra Zero, e apoio do Senac. Inclusive, vai acontecer no Senac Cipião na Lapa. Que é fácil de chegar, não se preocupem. A entrada é gratuita, muito importante. E como vocês já viram nos nossos dois primeiros Marvel Days, só que agora vocês vão ver de uma forma maior, incluindo um dia da DC, vamos ter as palestras, os concursos, os cosplays e mais coisa ainda, porque a gente está cada vez querendo trazer mais coisa para vocês. Então, e cliquem aqui que vai ter o link para o site da SPCon. Vão acompanhando conforme vamos revelando as atrações. E não percam dia 2 e 3 de junho, sábado e domingo. Sábado dia Marvel, domingo dia DC. A gente vai estar lá esperando vocês e vale muito a pena. Encerrando, né, e-mails em nominata@marvel616.com. Manda aí nesse e-mail e links também do Facebook, do Twitter, estão todos aí no link no post do Nominata. E vamos voltar agora para o nosso programa. Os Anos Dourados dos Vingadores. Passada a brincadeira, a gente tá voltando aqui pra falar sobre a Era Dourada dos Vingadores. A gente resolveu fazer esse podcast pra falar um pouco sobre a história original dos Vingadores. Só que o Nominada dessa vez não vai ser só pra gente contar história por história, mesmo porque pra falar sobre toda aquela época e a gente demorar aqui e dividir esse podcast em 5. Mas na verdade pra tratar como eram os personagens reportados em 1963, que são bem diferentes do que a gente vê hoje. Então a gente vai falar basicamente das primeiras 20 histórias dos Vingadores. Claro que se concentrar nas partes mais importantes, né? O primeiro grupo de vilões que ele enfrentou, os piores inimigos e os personagens e os heróis em si. Bom, como vocês bem sabem, e aquela frase clássica dos Vingadores diz, né? E houve um dia como nenhum outro, em que os maiores heróis e heroínas da Terra se viram unidos contra uma mesma ameaça. Naquele dia, os Vingadores nasceram para combater os inimigos que nenhum outro super-herói poderia enfrentar sozinho. E nessa formação original, que vem dessa frase clássica, né, temos os 5 Vingadores originais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Na verdade, eles, as suas origens, né, suas histórias começaram um pouco antes, de 1973. E fazer um resgate, mais ou menos, de como era cada personagem daquela época, na verdade, de onde ele surgiu e por aí vai. Cami, você que é especialista, é a fã número 1 do Tony Stark, podia falar um pouco do Homem de Ferro, né? Bom, não vou me alongar aqui, porque não é um podcast sobre o Homem de Ferro, mas a época que ele entra pros Vingadores é aquela bem primórdios, de quando ele ainda usa aquela armadura dourada, que foi a primeira evolução a partir da Mark I, que era quase a mesma coisa, só que chumbo, né? Então ele só deu um upgradezinho, mas ainda é aquela armadura pesadona, feiona. Ele passou uma mão de tinta. Isso, exatamente. Não, eu acho que ele passou... acho que deve ter uns outros upgrades, né? Mas basicamente, aquele troço horrendo, né? Horrível. E, bom, a origem do Homem de Ferro é da Guerra do Vietnã, depois adaptada no filme para outras guerras, enfim, é muito parecida a origem com a do filme, depois de ser sequestrado na guerra e de ver a sua... que é aquela história eterna do Homem de Ferro, de ver a sua tecnologia usada por vilões, ele acaba se regenerando e querendo combater os bandidos, o crime, enfim, a maldade do mundo. Ele foi criado em 1963... e a primeira aparição foi em Tales of Suspense. E nessa época, então, ele usa a armadura não só para ser o Homem de Ferro, que foi uma consequência, mas porque foi a placa peitoral que ele usa para impedir que os estilhaços lá da bomba cheguem no coração. Só que aí ele tem que manter essa placa peitoral, que é bem mais rudimentar que por exemplo, no filme. Ele é a placa inteira, é todo o peitoral do Homem de Ferro, não é só... aquele centro, e o mais legal é que ele tem que carregar na tomada, né? Então, não tinha, sei lá, a bateria não durava o suficiente. Então, entre uma briga e outra, tem que ir lá o Tony Stark com um fio ligado na tomada, que se ele não carregar logo a placa peitoral, ele pode morrer e tal. E em vez de reatuar, que era praticamente um eletroímã, um transistor. Era uma coisa bem... precária, o cara lá ligado não tinha nem extensão, ele tinha que ficar do lado da tomada. Esse Tony Stark, ele não podia pegar ninguém, né? Então, ele tinha essa super tristeza, né? Era quase uma vampira, né? Que ele, não poderei amar. Nas histórias do Tony Stark, né? Na biblioteca dele, ele tem toda essa melancolia, esse drama, porque ele não pode contar o segredo, porque obviamente quem vê ele com a placa peitoral vai entender que ele é um Homem de Ferro. As pessoas são inocentes em 1960, mas nem tanto. E ele então tem aquela história, por exemplo, com a Pepper, nunca vou poder deixá-la saber que eu uso a placa, e obviamente outras coisas, né? A desculpa é a mesma do anjo, né? Ele amarra as asas, dobra de qualquer jeito e ninguém percebe. Ou é muita inocência ou burrice do pessoal daquela época. Uma camisa social por cima de uma placa peitoral e ninguém percebe também. Eu acho que do jeito que as mulheres eram retratadas nessa época, acho que ele podia sair com qualquer mulher que elas não iam associar aquela placa peitoral. Ele saía porque tem até uma menção aqui na Biblioteca dos Vingadores do Happy dizendo que nunca esteve junto com ele esperando alguém que não fosse uma socialite bonitona quando ele tá esperando a Wanda e o Pietro. Mas eu acho que ele só saía. É que nessa época ninguém nem beijava, né? Era inocente, era sair pegar na mão, já era. Pegou na. Era que literalmente ele era um pegador. Olha lá. Avengers, assemble! O outro membro do grupo era o Thor. O Thor, que é uma adaptação, né, do conceito da mitologia nórdica. Adaptação mesmo, assim, de algumas coisas são bem diferentes. O próprio Thor original da mitologia, ele era ruivo e não era loiro, era barbudo e várias coisas diferentes, né? Ele foi trazido para o universo da Marvel pelo Stan Lee e foi desenhado pelo Jack Kirby. E a aparição dele foi na revista Journey into Mystery, número 83. E ela foi publicada em 1962. Nessa época, ele tinha a identidade mortal do Donald Blake, que é aquela velha história que é não tão bem utilizada no filme, mas que o Odin banha o Thor para Midgar, para ele ganhar humildade, e faz isso banindo ele numa forma mortal, que além de ser mais fraca, não ter poderes, ainda tinha um defeito físico, né, que ele tinha Ele mancava, ele tinha que andar com uma bengala e tudo mais, e ele inicialmente não tinha consciência de quem ele era de verdade, só quando ele encontrou o martelo dele numa caverna da Noruega, e tocou, que ele voltou a ser o Thor, e ele dividia, tinha essa vida dupla, essa identidade secreta também, né? E inclusive tinha uma peculiaridade que se ele arremessasse o martelo e o martelo não voltasse para ele em 60 segundos, ele automaticamente voltava a ser o Donald Blake. E isso é até abordado bastante nas histórias dos Vingadores. Além dele expor a identidade dele, era um perigoso ele morrer e tal, porque ele ficaria mais vulnerável. Então isso chega a ser abordado em algumas histórias dos Vingadores, quando ele arremessa o martelo, ele acontece algumas vezes o martelo ficar preso em algum lugar e ele tem que correr para poder impedir a sua transformação. Só completando o que o Ed falou, as primeiras histórias do Thor, que inclusive dividia páginas com outros personagens nessa revista do Jonathan Mystery, estão nessa biblioteca histórica do Thor, né? Inclusive, a primeira história dele traz uma invasão alienígena, é o que é mais recorrente nas primeiras histórias dos Vingadores, sempre uma ameaça alienígena, de uma raça que muito mais tarde voltou a ser usada nas histórias do Hulk, que é a mesma raça do Korg. Interessante é que, assim, pra quem não leu as histórias originais, nem teve a oportunidade de comprar a biblioteca histórica, que eu não sei nem se ainda existe, as primeiras 5 ou 6 histórias do Thor foram retratadas recentemente no Avante Vingadores, que trouxe essas histórias que é The First Thunder, né? Primeiro Trovão, que é uma retratação mais, digamos assim, palatável das histórias daquela época, com alguma visão assim mais contemporânea um pouco. Avengers, assemble! O outro herói que participou dessa formação original, ele é um pouco mais, digamos assim, ó, desconhecido a sua origem, porque nenhuma biblioteca histórica acabou saindo pra ele, que é o Homem-Formigo Hank Pym. O curioso é que o personagem começou nas histórias não como um herói, mas apenas como um conto daqueles tipos de suspense que a Marvel vez ou outra lançava, que foi nessa revista Tales to Astonish, ou seja, contos surpreendentes. Seria uma tradução viável para isso. Praticamente essa primeira história, que era de 12 a 18 páginas, não tenho certeza, era uma aventura desse cientista que inventou o soro para poder encolher. No seu primeiro experimento, resolveu colocar o soro sobre si. Então ele encolheu e viveu uma aventura muito parecida com aquele filme Querido Encolher as Crianças, onde ele tinha que atravessar o gramado e encontrava formigas que atacavam ele, que nessa época não eram tão amistosas. Uma poça de lama virava uma verdadeira mar de areia movediça para ele. Então, depois de ele passar dessa sua microaventura, ele voltou pro laboratório, já tinha pronto o seu soro para aumentar de tamanho, e resolveu jogar fora todo o seu experimento. Isso foi contado nessa Tales to Astonish número 27. Só que o personagem, de alguma maneira, deve ter feito sucesso, que depois, na edição 35, ele voltou a aparecer, dessa vez com um resquício de forma que ele tinha guardado e que ele resolveu amplificar, porque ele imaginou que, apesar do temor inicial dele, que era um perigo, ele poderia usar isso para uma benfeitoria. Resolveu criar um uniforme de moléculas instáveis, baseado no mesmo do Quarteto Fantástico, um capacete que ele pudesse comunicar com as formigas. Elaborou toda aquela parafernália que o Homem-Formiga usa até hoje, né? As suas primeiras aventuras eram bastante curiosas, porque não existia nenhum super vilão contra ele. Até hoje não, porque agora ele é o Vespa, que é aquela coisa horrenda. Ah, não acho tanto, não. Até que eu gosto do personagem. Tirando a fase de jaqueta amarela dele, ele até é legal. É. Então, era justamente assim, um espião russo que queria roubar algum experimento americano ou alguma coisa desse tipo. E ele tinha a vantagem de ser um herói que muitas vezes passava desapercebido, mas mantinha a força de um humano normal. Ou seja, ele concentrava no seu pequeno bracinho um soco que seria equivalente ao de um humano adulto. Com isso, ele vivia suas aventuras praticamente como se fosse um vigilante, não muito diferente do que a gente vê no do Homem-Aranha e por aí vai. Talvez o inimigo mais curioso das suas primeiras aventuras fosse um besouro vermelho, um escaravelho vermelho, que criou a inteligência de um humano. E de repente ele queria dominar o mundo como se fosse qualquer humano, né? A coisa mais esquisita do mundo. Era melhor não ter vilão, né? O curioso dessas histórias ainda é que de todos os Vingadores, o Hank Pym foi o primeiro a ter um sidekick, né? Uma parceira, que é a Vespa. Interessantíssimo é que até então nunca se tinha falado que o Hank Pym já tinha sido casado. E justamente na edição em que aparece a Janet Van Dyne, é que ele faz um pequeno flashback de que ele casou muito jovem, tinha uma esposa que era russa, por conta de ter fugido para os Estados Unidos, eles não aceitaram muito bem e resolveram matar a menina, e ele disse que não ia ficar mais com ninguém na vida, porque ele amava a mulher e ia se lembrar dela pra sempre. Quando surge um cientista, que é o pai da Vespa, o Van Dyne, pai, né, pra falar com ele e apresenta a filha, ele acha a menina muito parecida com a esposa falecida. Mas isso não, ela é muito mais jovem que eu, né? Mais uma vez, é essa diferença de idade que a gente viu no Reed Richards e na Susan acontece com a história do Hank Pym. Ele, a princípio, é muito mais velho do que a Janet. É tara de professor por aluna. Exatamente aí. Ou ao contrário, de aluna pro professor, porque também. Conhecendo a Janet como a gente conhece, eu acho muito mais pro lado dela. Também. Mas olha, o Hank Pym é um forever alone desde sempre. E ele quis ser, ele na verdade demorou pra aceitar a Janet, porque ela dava em cima nas histórias solo dele a toda hora. Ah, mas ele é mó sofredor, isso que eu quis dizer, já desde... O curioso é que é o seguinte, o pai da Janet, em algum momento ele é raptado, e aí a Janet recorre a ele... porque é um amigo íntimo do pai, pra poder, sem imaginar que ele era um homem-formiga. Aí ele diz pra ela procurar a polícia, pra lá, mas quando chega em casa, ele sozinho reflete que o espírito da Janet realmente lembra muito da sua esposa, e ele deveria honrar a memória dele, vestindo o uniforme super-herói, e dando pra ela o papel de ser a sua discípula, de ser a sua parceira. Mesmo porque se acontecesse algo com ele, o cetro do Homem-Formiga ficaria permanente. Ui! Ele queria passar o cetro do Homem-Formiga pra Jane, entendi. Eita, essa piada você pegou lá, bom. Nessa época não tinha essas coisas. Não tinha essas coisas. Ah, mas hoje em dia minha mente é um lixo. Não, Cami, a gente tem que fazer o programa no clima dos anos 60. Ai, desculpa, tá bom. Pois é. O Hank resolve, então, chamá-la do nada. Tem aquela confiança. Só vê a mulher uma vez, mas tem toda a confiança de que ela vai guardar o segredo da vida dele, da identidade secreta dele, e fala, olha, eu estou te ofertando também um papel de ser minha parceira. Ela de imediato fica feliz porque ela, desde o começo, fala que ela não gosta muito dos nerds e prefere os homens aventureiros. E quando associa que o Hank Pym tem esse lado, ela fica fascinada. Curioso é que o Hank Pym não só aceita ela como parceira, começa a fazer um monte de experimento maluco nela, né? Que nunca fez nele. Começa a implantar asas e antenas artificiais de insetos nela. Faz essas próteses estranhas que surgem, desaparecem à vontade dela. E eu creio que foi o primeiro. Foi o primeiro na Vespa que ele fez a seu soro ser automaticamente vinculado ao corpo. Porque o Hank Pym sempre precisou tomar as partículas, tomar as pílulas. E a Vespa sempre não. Não, tem uma história aqui na própria biblioteca, umas 5, 6 histórias pra frente, acho, que aí ele fala: agora que eu consigo controlar a mudança do meu corpo mentalmente, já no começo ele já começou depois a mudar isso. Então, o Hank Pym, pelo que eu entendi, ele controlava mentalmente, mas quando ele precisava encolher ou aumentar de tamanho muito rápido, ele tomava umas pastilhas de nanicolina. Nanicolina. É a versão genérica do partícula Pym. Ele tomava pra... que era tipo mais concentrado. Aí até ele tava enfrentando alguém e ele encolhia muito rápido e a pessoa achava que ele tinha desaparecido em alguns casos. Mas ele teve parou de tomar, não é? Porque ele fala assim, ainda bem que agora eu não preciso mais ficar tomando as pílulas e eu consigo controlar mentalmente. Ele contrabandeou pro México as partículas. E aí os dois formaram uma parceria que duraram bastante tempo nessa revista. E, claro, tinham que se tornar personagens da primeira formação dos Vingadores, já que eles estavam tendo um pequeno sucesso comparado aos outros, né? Desculpa, um pequeno sucesso não, né? Estavam tendo um moderado sucesso em relação aos demais heróis. Mas pequeno sucesso combina mais com ele. Tá bom, então você vai guardar o outro. Cientista de quadrinhos é uma coisa muito louca, né? Os caras fazem experimentos em humanos de cara, injetam neles mesmos. Não existe hamster no universo Marvel. Não, mas não é só de quadrinho, né? Cientista de qualquer ficção. Só pra não passar batido, porque eu não cheguei a falar, quem criou o personagem foi Stan Lee, certo? E foi desenhado pelo Jack Kirby. Não acredito. Só pra não perder o costume, o personagem foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Mas o Homem de Ferro foi criado por Stan Lee e Don Heck. Haha. Avengers, assemble! E o último membro dos Vingadores originais é o Incrível Hulk, que por incrível que pareça, surpreendentemente, também foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. E em 1962 também, no mesmo ano do Thor também, né? Essa época, Stan Lee criava personagem toda semana, né? Então, o Hulk, bom, a origem aí dele acho que é uma das mais conhecidas, né? O cientista que criou a bomba gama, e aí viu um garoto lá atravessando o campo de teste, foi lá salvar ele, não pararam a contagem e ele foi atingido pelos raios gama e começou a se transformar num monstro. Inicialmente pelo ciclo noite e dia e depois, logo em seguida, pelas alterações de humor, né? Quando ficava irritado, ansioso, ou com medo, muito medo e tal. E nessa época ele também tinha um negócio de canhão gama que ele usava para forçar a transformação ou para reverter a transformação, sempre com a ajuda do Rick Jones, que era justamente o garoto que ele salvou lá no campo de teste. E pela culpa, o garoto acabou virando o sidekick do Hulk e amigo tanto do Hulk quanto do Bruce Banner. E até, inclusive, o Hulk é que é uma das forças que une os Vingadores, né? Que o Loki faz uma armação lá justamente para usar o Hulk para atrair, inicialmente o Thor, né? Mas ele acaba atraindo os outros membros que formariam a equipe. Então, nessa fase, o Hulk era um herói quase, um herói meio incompreendido, né? Porque ele chega a salvar pessoas, mas é um monstro meio incontrolável, não tem muito tato, né? Então ele assusta um cara lá, o cara cai com um carro no rio lá, e aí ele salva o carro do cara, mas não se importa em ter assustado o cara, porque na cabeça dele não fez nada. Então ele tinha esse descontrole todo, mas não chegava a ser uma fera bestial, como a gente chegou a ver em algumas fases dele. Ele era aquele herói que ia lá pra salvar, e aí todo mundo saía correndo de medo dele e ficava tudo pior, né? E aí ele se irritava com as pessoas. Elas eram idiotas. Né? Pô, só porque eu sou verde, gigante e tenho a cabeça quadrada, vocês têm preconceito comigo, tá? O curioso do personagem é que essa cor verde que o Ed falou não era a cor inicial. Ela só foi surgir na segunda edição, porque Stan Lee não tinha imaginado ter um personagem de cor diferente. Ele queria criar um Dr. Jack e um Mr. Hyde dos quadrinhos. Mas também não queria que nenhum personagem. Que o monstro não tivesse uma definição de cor em si, pra não ter nenhuma preocupação ética. Então decidiu-se que ele seria cinza. Mas com o tempo, viu que essa cor não se adequava tão bem na hora de fazer a publicação das revistas, na hora de passar pela gráfica. E se optou, já que não pode ser nenhuma cor definida humana, vamos colher uma cor genérica. Pronto, verde. E foi verde. E assim se manteve até hoje. O que aconteceu é que ele, quando a gráfica não conseguia reproduzir o cinza em todas as páginas. Então tinha a página que o Hulk tava cinza, aí em outra tava cinza misturado com verde, e a outra que ele tava amarelo, verde escuro, verde claro. Então aí o pessoal da gráfica falou pro Stan Lee, ó, esse cinza não tá dando pra fazer, escolhe outra cor. E aí quando ele viu o resultado lá da revista que tinha saído, entre aquelas cores ele optou pelo verde. E aí o verde a gráfica conseguia fazer, constante, né? E o cinza ficava oscilando entre outras cores. Ele começou numa revista própria, que foi a Incrível Hulk 1, só que só, acho que até uma maldição do personagem, só durou 6 edições, ela foi cancelada. O personagem então teve que partir para dividir as histórias um tempo depois, em Tales to Astonish, junto com o Homem-Formiga. E ficou assim um bom tempo, até que finalmente conseguiu ter um título solo mais uma vez. Avengers, assemble! Como o Ed falou, o Hulk foi o ponto de união para os personagens, para esses diferentes heróis se reunirem num grupo. O Loki, que foi preso pelo seu pai num cárcere, num lugar chamado Ilha do Silêncio, tava se mordendo de raiva e desejando vingança pro seu irmão. Odiando tanto ele quanto o seu alter ego Donald Blake, ele decidiu que tinha que arrumar um jeito arrumar uma grande ameaça que confrontasse ele. Foi assim que ele começou a observar potenciais ameaças e se deparou com o Hulk, que andava perto de uma ferrovia, criou uma ilusão em que o personagem, tentando salvar o trem, acabou provocando uma desgraça pior que teve que remendar na hora. Obviamente, todo mundo que estava na locomotiva viu aquilo, mesmo o Hulk tentando salvar, manter os trilhos firmes, viu aquilo como uma grande ameaça. E começou a sair nos jornais, e o Hulk, vamos caçar, ele tá colocando todo mundo em perigo, reforçando ainda mais a ideia de herói incompreendido. O Ed citou o papel do Rick Jones, que aqui vai funcionar como se fosse um breve vingador honorário em muitas das histórias que a gente vai ver a seguir. E foi ele que, decidido com a Brigada Jovem, mandar uma mensagem pro Quarteto Fantástico que eles pudessem, de alguma maneira, ajudar o Hulk nessa. E Loki se aproveitou do momento para fazer com que essa mensagem fosse desviada, ela acabou indo parar, tanto pra Donald Blake, que tinha, não sei porquê, um rádio na escuta naquela época, e os outros heróis, o Homem de Ferro e o Homem-Formiga com a Vespa. Bom, e assim os três foram parar no quartel general da Brigada Jovem. Quatro, e... meu, não esquece. Quatro, culpa, não. Você sempre ignora a Vespa. Tudo bem, que ela é quase um poste, mas, pô, coitado. Bom, ela não é parte do Hank Pym. Voltando, então, sendo assim, os quatro heróis foram parar no quartel-general da Brigada Jovem e assim viram que eles precisavam ajudar o Hulk. O Thor até então não tinha confrontado nenhuma vez o Hulk, acho que é a primeira vez que acontece aqui nessas histórias. E o Homem de Ferro foi, acho que, o primeiro, o único que aí tinha um certo conhecimento do que era a fera, né? Ele já tinha confrontado ela uma única vez, pelo menos é assim que ele cita. Bom, Loki tentando desviar a atenção do irmão, cria uma ilusão, e aí... quando o Thor se afasta dos demais pra ir atrás desse Hulk, que não passava de uma miragem, percebe que tinha uma coisa mais ali, né? Então ele já suspeitou que podia ser alguma travessura do seu irmão e se separa logo de imediato do grupo. Ele vai seguir umas aventuras separadas em busca de onde estaria seu irmão, enfrentando uma série de ameaças, trolls, criaturas que passariam no meio da sua jornada. Já o Hulk, daquela maneira que ninguém entende, foi parar num circo e ninguém percebeu que ele era aquela mesma ameaça. Pelo contrário, todo mundo achava que ele era um robô. Não, e aí só palhaço. Porque ele pintou a cara de palhaço, brum, mudou tudo. Vestido de palhaço. Aí ele fala, pronto, cansei, vou mostrar que eu sou o Hulk. Limpa a maquiagem. Pois é. E aí, os outros personagens, outros heróis que foram chamados, assim que descobriram que aquele é o Hulk, né? Não precisava nem de muita coisa pra notar que um homem verde daquele tamanho era o homem procurado por eles, foram lá atacá-lo. A luta se estendeu do circo até Denver, né? Se eu não me engano. Onde a luta foi parar numa fábrica de automóveis. Homem de Ferro, Vespa e o Homem-Formiga tentando deter a fera, quando chega Thor com seu irmão capturado, né? De uma maneira estranha, porque ele ficou imantizado no próprio Mjolnir, e se revela que Loki, desde o começo, que estava manipulando tudo. Então a ameaça de Loki, quando ele começa a tentar atacar todos, tornando seu corpo completamente radioativo, é detida sem mais nem menos por um plano que foi executado pelo Homem-Formiga, que abriu um buraco no chão, onde convenientemente o Loki foi parar num container de chumbo e que pôde deter ele, que estava com aquele excesso de radioatividade. E assim se concluiu a história, onde os personagens viram que, pô, legal, a gente unido vale muito mais do que sozinho. Então a gente precisa de um nome. Que nome vai ser? Ah, não, vamos se chamar de Vingadores. E aí se formou o grupo assim do nada. E o jeito que eles escolheram o nome é a coisa mais idiota do mundo, né? Ah, que tal? Gostei de Vingadores. Foi a primeira opção. Vai ter que ser algo dramático, tipo Vingadores, ou então... Não, Vingadores tá bom. Não, Vingadores tá bom, não precisa pensar mais muito, não. Já é muito ter vindo da vez pra sugestão do nome? Avengers, assemble! Vocês veem que é o seguinte, existe uma inocência por trás da história, dessas coincidências, dessas coisas que ocorrem, que se repete ao longo dos próximos números. E bom, e existe até uma diferença também na maneira de fazer a narrativa das histórias, que mais pra frente a gente vai ver que uma mesma história, se fosse contada hoje, ela seria completamente diferente o jeito de você descrever as coisas. Inclusive essa diferença da forma de se escrever de hoje pra antigamente, eu já tinha notado isso um pouco naquela Guerra das Armaduras do Tony Stark. Quando eu fui ler encadernado, eu achei muito cansativo as constantes recapitulações do plot que o Tony Stark fazia com James Rhodes. Ah, estou aqui atrás da minha tecnologia roubada, não sei o que, pelo espião mestre. Todo começo de quando eu começava a história, a parte seguinte, ele sempre recapitulava de alguma forma, ou ele ou o Rhodes, que eu já achei cansativo, né? E olha que essa já é mais pra frente, essas anteriores são piores ainda. Pois é, anos 80, né, que não é tão antigo como essas, assim, são, aqui é mais 20 anos e você sente uma diferença, assim. Eu fui, né, ler algumas histórias dessas justamente pra gravação do programa, e eu percebi que é a mesma quantidade de páginas, muitas delas, assim, tem 20 páginas, que é o tamanho padrão de uma história de hoje, mas eu demoro mais tempo pra ler, porque é o quadrado da narração, é o personagem falando o que ele já tá fazendo. Eu estou caindo num abismo profundo, e ele tá falando e você tá vendo ele caindo, quer dizer, teoricamente não precisava ele falar, você já tá vendo o que ele tá fazendo, né? Mas talvez pela época, por serem as primeiras histórias, talvez o pessoal tava encontrando uma forma de contar a história também, né? E a narração, além dessa autoafirmação das coisas acontecendo, a narração é extensa. Mesmo que ela não se repita, em vez de mostrar o que eu acho é que a história em quadrinhos, ela evoluiu para ser de fato uma história em quadrinhos. Então, hoje em dia, os artistas, o roteirista ou o desenhista, eles tentam contar a história através dos quadros. Já nessa época, quando ela surgiu, não. Os quadros eram quase que só uma ilustração do texto. Então, tinha um texto todo por trás contando a história e as imagens eram quase ilustrativas, não eram a história em si. E até a gente pode ver que a arte era bem mais simples, eu não sei, não entendo nada assim de desenho em si, posso estar falando bobagem. Mas como uma pessoa que está de fora mesmo lendo, a gente vê que a arte, tanto da ação, que representa uma ação, desenvolveu pra caramba, então hoje em dia a gente vê uma luta, e às vezes quadros e quadros sem nenhuma narrativa, ou sem nenhuma fala, e a gente entende exatamente o que está acontecendo pela arte, ou até a expressão do personagem, que antigamente variava muito pouco, era um desenho bem pobre, digamos assim. Em questão de traço. Você vai apanhar. Não, em questão de traço expressivo e de como não precisa. Antigamente não estava muito assim na cara do personagem que ele estava bravo. Então tinha que vir a narração: fulano está bravo. E ele pensava: estou bravo. Hoje em dia isso foi desenvolvido para a parte de arte visual contar mais história do que a parte textual. Nas primeiras mesmo, na época do Will Eisner, né, às vezes você tinha um quadro bem desenhado ou único e a história ela vinha às vezes. O balão não existia, ou era uma narrativa paralela. Era meio que um livro ilustrado ainda, no começo. Com o tempo, é que a gente começou a ter essa categoria de balões, né? Que antigamente era só um tracinho indicando que aquela era a fala de tal personagem. E talvez a grande necessidade de explicar as coisas é porque hoje em dia a gente tá muito mais acostumado com o visual, o auxílio visual. Nessa época, realmente, a televisão não era tão difundida e por aí vai. O que muitas vezes acontecia é que coisas estranhas como armaduras, transistores, alto-falantes, fábricas, não era todo mundo que tinha acesso visual a isso. Você, às vezes, pegava um moleque que era do interior dos Estados Unidos, coisa que na cidade grande não tinha a mínima noção do que era aquilo. E tinha que, de alguma maneira, explicar de uma maneira didática para ele, escrita, né? Para ele ter uma noção, além daquele quadro, para ele ver, olha, isto é isto. Sim, sim, outro fator importante. Fato é que também os textos eram mais elucubrados porque a visão de herói naquela época era uma coisa realmente muito pomposa. Hoje em dia é que a gente tá com outra linguagem, né? Os heróis estão muito mais próximos da gente. Apesar dos personagens da Marvel serem bem mais humanos e menos deuses do que o da DC, eles ainda eram figuras fantásticas. E aí os títulos tinham que vir com esses adjetivos: surpreendente, maravilhosos, espetaculares. E do mesmo jeito que era o título, se seguia também as legendas. O que eu não sei explicar é essa necessidade de autoafirmação, de que tem que falar 500 vezes o que tá acontecendo. Se é pra, né, tudo isso que a gente falou, se falar uma vez era suficiente, né? Mas que nem o Ed falou, a narração fala: Capitão América está se sentindo com raiva. E ele pensa: estou com raiva. E aí ele fala pra alguém: estou com raiva. Olhe, o Capitão América está com raiva. Tipo, precisa falar tantas vezes a mesma coisa? É que vai que alguém tinha ficado na dúvida ainda. É muito autoafirmativo, muito engraçado reler essas coisas de biblioteca, porque você fica cansado mesmo. Tá bom, eu já sei que ele tava com raiva, saco. É porque na narração fala assim: o Capitão América está bravo. Aí você olha no desenho a cara dele, tá a mesma cara de antes. Fala, acho que ele não tá bravo. Aí ele pensa: estou bravo. Tá, tudo bem. Aí ele fala: estou bravo. Você, então tá bom. Mas vocês notam que, falando de expressão, até a expressão corporal deles é muito mais teatral do que a gente vê hoje em dia. A Cami tava conversando comigo um pouco antes e falou do drama do Hank Pym quando a Vespa foi ferida. Então ele se joga no chão e ele é um adulto. Feito uma criança e sai se debatendo, batendo uma mão com raiva. Ele não é só um adulto, ele é um adulto gigante. O Homem-Formiga e a Vespa, quando surgem do nada, aparecendo na frente dos heróis, eles surgem assim, tipo, cheguei, abrindo as mãos, olha aqui, surgindo. Mãozinha na cintura, peito estufado, né? Não, mais que isso, né? Eles chegam assim, como se estivessem fazendo uma festa surpresa, né? Com braços abertos e por aí vai. Então, tem muito disso, né? Os personagens, eles são... as cenas são muito mais teatrais, as reações são muito mais exacerbadas dele. Essa cena do Hank Pym, gente, é a coisa mais ridícula. Ele é um cara de, sei lá, uns 3 metros, agachado no chão, chorando, batendo, e Capitão América e Homem de Ferro agarrados na cintura da criatura, puxando ele pra tentar controlá-lo. Ridículo. Ed, fala. Não, é que eu tô vendo a cena aqui, tô meio fácil. Pra... Não, mas tem tipo uma coisa muito teatral mesmo, que eu sempre que eu vejo alguém fazendo isso em histórias antigas, ou até não tão antigas, eu falo assim, meu, ninguém faz isso na vida real, né? Quando o cara vai, tipo, jurar vingança e ele ergue o braço pra cima e fala, eu vou pegá-lo, fulano, e não sei o quê. E o Capitão América faz muito isso nessas histórias. É. Ele tá querendo vingança contra o Zemo, né? Por causa da morte do Bucky. Morte entre aspas, já sabemos. Todo mundo já sabe. É. Não, mas a gente não sabe ainda porque nós estamos em 1963. Ah, foi mal. Ah, tá. Aí, o mundo é inocente, Ed. Então o Capitão América, ele ergue o braço e fala, Zemo, você pagará por tudo que fez com aquele braço erguido. Aí eu fico pensando assim, meu, sabe, não convence muito esse tipo de reação assim, né? Ou quando tem uma ideia e levanta o dedinho. Às vezes novela mexicana, talvez. Outra coisa que é engraçada é que a gente tá falando do jeito de contar a história, né? Então tem, a gente tava falando da ingenuidade, das conveniências, mas o engraçado é que as conveniências, elas sempre surgem, assim, as coisas surgem do nada também, né? Ah, é, acabei de instalar o equipamento tal na minha armadura que agora pode, é a única coisa que pode vencer este vilão, sabe? Umas coisas assim. Se você for pensar nisso, assim, pô, isso é um absurdo, você taca a biblioteca pela janela, assim, porque em toda história tem isso, assim, esse tipo de história, pra você curtir mesmo, você tem que realmente se transportar, tentar ver com os olhos da época mesmo, assim, como... Você tem que se sentir. A primeira história dessa biblioteca que eu comprei foi a do Quarteto Fantástico. O jeito dos personagens daquela época se comportarem, dar o ar de cientista pro Reed Richards, ele usa um cachimbo. Então, Johnny Storm é o molecão, ele... tem carros e faz racha. Não só o jeito de contar, mas os personagens, eles são bem caricatos para comportar segundo suas personalidades. E a Mulher Invisível é uma dona de casa. É. Ah, vou fazer compra. Você tem que ignorar algumas coisas que a gente vê assim, mas é absurdo até para aquela época, mas existe um jeito que tem que ser colocado pro público, mesmo que fosse o exagero, o caricato do caricato, mas era um jeito meio... Tipinho americano, típico americano, fórmula americana de se viver. Avengers, assemble! Por falar em caricato, pode ser o cúmulo do caricato, mas não dá pra engolir a Vespa, gente do céu. Porque eles tinham que colocar, eu tenho que falar isso. A primeira Vingadora que eles resolvem colocar é uma puta bucha. A mulher é esquecida, às vezes não tá nem na reunião dos Vingadores. ela sempre é a vítima, né? Tem umas vezes que ela salva. E ela dá em cima de todo mundo. Ela é o que a gente chama lá no Nordeste de uma raputenga. É, e aqui a gente chama de piriguete. Mas sabe uma coisa que eu dei risada quando eu tava lendo? É porque tinha uma coisa muito bizarra nessa época, que eles tinham liderança rotativa, né? É, isso também. Toda semana tinha um líder, eles trocavam de líder, né? Aí fazia reuniãozinha semanal lá, né? E a pau. Às vezes era o Thor, né? Que ele falava, eu como líder da semana. O Thor acho que tava roubando a rotação, ele tava fraudando, porque toda semana era ele, cara. Mas toda a história era ele na reunião. Ou então ele tinha sorte toda vez ser o cara que, quando tinha reunião e era ele, era quando tinha aventura. É porque só tinha coisa pra fazer na semana do Thor, né? Se eu fosse o Thor, eu reclamava. Pô, só o trabalho nessa merda. Mas é engraçado que na história lá do Topeira, quando o Hank Pym tá capturado e tal, aí cai que é a semana da Vespa, né? Aí eu achei muito engraçado que a Vespa era a líder da semana. Aí ela vai fazer a reunião e ela fala assim, então, gente, e aí, o que a gente faz agora? Não, é uma coisa assim, ela é vista... Não sei se eu posso estar sendo feminista, mas é uma época muito machista. E a mulher só tá lá porque ela é a parceira do Hank Pym, ela é bucha, ela quase não tem poder, ela quase não entra na luta, o poder dela nunca envolve se meter na porrada com bandido, sempre envolve se esconder na armadura e cortar um fio ou algo do gênero. E ela é o cúmulo da piriguete, né, como a gente tava falando. Então assim, né, chega o... Ai, como o Thor é lindo. Ainda bem que metade ela pensa, ela é, pelo menos é contida, né? Ai, como o Thor é lindo, gostaria de conhecê-lo melhor, né? Ah, gostaria de não sei o quê. Ela gostaria de tudo. E tá certo que parte disso é aquilo que é bem recapitulado pelo Ultimate, que é ela tentando causar ciúmes no Hank, porque o Hank é uma pessoa fria, que não demonstra ciúmes. Então vira e mexe quando ele demonstra, ela fala, ah, finalmente. Ciúmes e tal. Mas é aquele cúmulo de mulherzinha que dá um pouco de... dá nos nervos de ler. Não. Eu fico estressado. Tem uma hora que se eu não me engano, eles vão enfrentar o Kang. Aí tá todo mundo comentando alguma coisa. Nossa, a tecnologia dele, não sei o que lá. Aí ela vira e me fala isso. Ele não deve ser nada feio atrás dessa máscara. Tipo, essa Que tipo de comentário é esse? É. Ela deve ser uma ninfomaníaca. Na verdade, se você olhar ao longo da história dos Vingadores, a Vespa era um pouquinho saidinha. Ela se manteve, não só foi nessa época, não. É, mas o papel feminino, ele era visto dessa forma. Tanto que depois, quando a Vespa sai, vou me adiantar um pouco, e entra a Feiticeira Escarlate, por mais que ela seja muito mais poderosa, e ao longo ela vá desenvolver um papel muito mais importante, nas suas primeiras histórias com a Feiticeira, ela também é a mulherzinha que tá sempre assim, ó, oh, sou a vítima. Então quem é sequestrada? Feiticeira. Quem que vai cair o negócio em cima e eles têm que salvar? A Feiticeira. Quem que... Aí tem ainda a cena pior, ainda é o... ela vira assim, ah, não consegui usar o meu poder, não consegui nem demonstrar meu poder, que vocês já resolveram tudo. Aí o Gavião vira pra ela e fala, você não precisa usar seu poder, você fica aí parada pra gente olhar. Tá certo? Mas eu acho, no caso, a Feiticeira muito mais vítima do que a Vespa, porque a Vespa, ela tem uma personalidade um pouco diferente aí. Ela tem mais iniciativa, muito mais que a Wanda. Ela é muito mais piriguete que a Wanda. É. A Janet, ela tem uma personalidade mais interessante. Ela é mais trelosa do que a... Mas ambas as duas primeiras Vingadoras são aquele cúmulo da mulherzinha, ou de um lado ou do outro, né? Nenhuma delas tem posição de líder ou tem posição de Vingadora. Elas só são lembradas que elas são Vingadoras no último momento. Então elas são sidekicks da equipe mesmo. Mas você imagina ela tomando uma posição como é algumas tomam hoje em 1963. Não tinha como, né? Não, mas a Vespa, ela é comparada ao Rick Jones. Ao Rick história. Jones, exatamente. Chegam pro Capitão América e falam assim, e aí, o Rick Jones vai fazer parte da equipe igual a Vespa? Aí o Capitão fala, ah não, vou pensar, não sei o quê. Mas ela é comparada a ele. Mas a Vespa é o sidekick do Hank Pym por um bom tempo. Depois é que a coisa reverte e ela toma muito mais fã que o Homem-Formiga. Mas de início ela era a parceira dele. Ele convida pra ela pra ser a parceira dele. Como não é uma questão só da personalidade das personagens, a vilã Encantor, qual que é a intenção maléfica dela? Enquanto um quer dominar o mundo e o outro quer dominar o universo, ela quer pegar o Thor. Pegar só na mão, tá? É, pegar na mão do Thor. Então, assim, a mulher, em 1960, na visão do Stan Lee, é apenas um ser que vive em função masculina. Ela não tem mais nenhum outro desejo na vida. Ela não pode querer dominar o mundo. Ela só quer o Thor. Ai, não posso deixar o Destrutor lutar com ele porque vai danificar o seu lindo rosto. Ela fala isso, né? Eu fico imaginando como é que é a relação do Stan Lee com a senhora Lee, né? É, né? Avengers, assemble! Bom, outra coisa que vem dessas histórias é uma necessidade profunda de tudo ter uma noção de explicação científica. Não existe nada aqui que não tenha pelo menos uma base que o Stan Lee via necessidade. Não, vamos falar de algum termo, raios gama. Então vamos ver o que é raios gama. Então tudo tem que ter um pouquinho de uma noção baseada em alguma coisa. Raios iônicos. Ah, é. Aquela cola na cara do Barão Zemo impedindo ele de comer, realmente é muito científico mesmo. Não, mas então... Como é que ele come, sério? Eu queria entender. Eu pensei isso também lendo. Eu tô com essa cola grudada há anos aqui, eu não escovo os dentes. Ele bota algum sorinho pela seringa, pela máscara, cara. Eu tô todo careado aqui já. Um bafo de onça desgraçado. Ainda bem que eu não tiro a máscara, eu vou matar todo mundo. E um desses que mais explica ou tenta explicar coisas baseadas em tecnologia é do Homem de Ferro, que na sua armadura sempre tem uns apetrechos que ele tenta justificar, que vai desde dos seus transistores até um ridículo de um patins, né? O patins era pra recarregar a bateria, né? Achei ótimo isso. É, pra ele não gastar a bateria voando, né? É inteligente. É tipo aqueles carrinhos de ficção assim que eu tinha. É, e o engraçado é que ele fala, me sinto ridículo, me sinto um moleque andando de patins, mas eu preciso. Esse patins ficou muito tempo nas histórias, viu? Passa da primeira história, o Hulk só ficou mais uma história como membro. Por sinal, até ele era o Ranzinza, né? Dos cinco Vingadores. E logo nessa segunda história acontece a infelicidade. Mais uma vez ele ser ludibriado e se vir com um bode expiatório. Em que um vilão, na verdade um alienígena chamado Fantasma do Espaço, se toma posse do corpo dele. E aí começa a causar tragédias pela cidade, confrontar o exército e por aí vai. E quando finalmente eles conseguem derrotar o vilão, o Hulk sente que não tem o resto da confiança do grupo. E aí o jogo reverte. Ele volta a se tornar o personagem antagonista das histórias. E aí começa a verdadeira caça contra o Hulk. O Hulk, ele fica de mimimi, né? Ele fala assim, eu vi que... Vocês falaram com muito mais ódio quando era eu que tava ali. Eu sei que vocês não gostam de mim, eu vou embora. Foi mais ou menos isso. E os outros personagens confessam que realmente só queriam um Hulk perto pra poder controlá-lo. Bom, e aí uma vez que ele passa pro outro lado, mesmo aquela ideia, né? Eu vou querer ficar sozinho, me deixem em paz. Ele acaba se metendo junto com um outro personagem que vem de muito além da Marvel, né? Da época da Timely, que é o Namor, o primeiro personagem criado, na verdade, pela editora. E que essa parceria, no decorrer da história, no final, leva o Namor, depois que é derrotado pelos Vingadores, a dar uma birrinha, sair quebrando tudo, atacar um grupo de esquimós e a trazer um outro personagem que veio daquela época também, que é o Capitão América. A gente pode falar um pouquinho aqui sobre esses personagens que já tiveram uma concepção muito anterior. E aí sim, eles são muito mais antigos. Primeira coisa que eu achei engraçado, legal, é que na capa da edição que vai surgir o Capitão América, eles colocam um aviso. Atenção, se eu fosse você, eu não jogaria fora essa revista, porque temos a sensação de que ela valerá muito no futuro, umas coisas assim. Que profecia, hein? É. Aí, bom, então, daí o Namor tá lá bravinho, né, com os esquimós, porque ele chega lá e os esquimós estão adorando um homem no gelo, preso no gelo, como se fosse um deus ou algo do gênero. E o Namor fica puto, fala, ai, como essa humanidade é burra, né, suas antas. Isso não é um deus, é um homem preso no gelo, suas antas, né, tipo assim. Tá, e ele pega e taca o gelo longe, taca meia dúzia de esquimós junto, assim, né. E esse gelo, que continha este homem adorado, que é o Capitão América, vai nadando, e a hora que chega no, na corrente quente, começa o gelo a derreter. E, né, com aquela história super incrível, então, ele ficou na animação suspensa, e eis que ele está em animação suspensa lá, saiu do gelo, está boiando meio que no oceano, e passa um submarino com os Vingadores. Meu Deus, tem um homem boiando ali fora? E por acaso ele é o Capitão América. Daí eles pegam ele, reconhecem pelo uniforme, né? E nessa versão 616, né? Ele aceita muito facilmente que ele tava em animação suspensa, diferente do que a gente vê em Ultimate ou no filme, que faz muito mais sentido. Oh, na verdade é o contrário, quem não aceita tão bem é os Vingadores. Ah, vem cá, você é o Capitão América. Novinho, só eu não acredito. Demonstra, né, vamos cair na porrada com ele. Ai, ai. É a regra da Marvel, super-herói só se cumprimenta na porrada. Isso que é o mais bizarro. Quando eles perguntam, nossa, mas como isso é possível? Quem explica é o Capitão América, porque ele estava ciente todo este tempo. Ele sabia que... Ele via os esquimós adorando. Ele falava, os esquimós me adoravam como se eu fosse um deus e tal. Até que chegou outra pessoa lá. Nossa, imagina que já devia estar entediado, né? Ele estava não sei quantos anos. Devia estar um saco aquilo. Já devia estar querendo. Pelo amor de Deus, taca esse gelo longe, me mata, faz alguma coisa, porque imagina você... E ele não ia imaginar que ele ia sair do gelo, né? Devia ser uma perspectiva de vida super desinteressante, achar que você ia passar o resto da vida preso no gelo com esse esquimó te adorando. E ele conta, né? Ele conta toda a história do Buck, tralala, como ele caiu no Pacífico, na Antártica, já não é mais... No mar. No mar, isso. Oceano, mas foi no Atlântico. E aí, ele tá, então tá, e aí finalmente cheguei e vocês me salvaram, e eu estava em animação suspensa. Olha, o mundo é diferente. Ele aceita, assim, como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. E aí eles chegam, e aí, inclusive, nessa história, é até interessante, porque eles acabam deixando o Capitão América se virar meio sozinho, digo eles, os roteiristas. Porque, de alguma forma, um ser lá tinha uma máquina fotográfica que transformava todo mundo em pedra. Na verdade, era um alienígena da onde surgiu a teoria da Medusa e tal. Eles fazem todas aquelas viagens. E aí o Capitão tem que sozinho descobrir... Por que onde foram parar os Vingadores, que, né, que ele acha que são aquelas estátuas, ele fala, nossa, as estátuas parecem os Vingadores, eles estavam aqui, eles sumiram, o que será que aconteceu? E é engraçado que aí, então, ele passa essa aventura meio que sozinho com a ajuda do Rick Jones, quando ele se aproxima do Rick Jones, que vai ser um futuro sidekick, e que tá separado do Hulk, porque o Hulk sumiu, né, então o Rick Jones tá meio que forever alone de parceiros, né, e ele enfrenta tudo sozinho, salva os Vingadores, e aí finalmente é, então, chamado pra entrar no grupo como um Vingador, então meio que provou o seu valor, né, depois de tudo isso. Não, eu acho. E aquelas cenas engraçadas, né? Então, o Capitão América sai do submarino e fala, vendo o mundo novo onde ele está, e pensa: as garotas continuam lindas como sempre, mas as roupas, os cortes de cabelo mudaram muito. Parece propaganda de shampoo, né? E olha que naquela época só tinha passado nem mal 20 anos, né? É. Um tempo e outro. O lance que você vê é que existiam pessoas que lutaram na guerra junto com o Capitão América. Tanto quando ele volta e é colocado ao público que ele retornou, ele é o verdadeiro Capitão América. Ah, meu irmão lutou com ele. Eles mandam cartas, então os Vingadores, olha como você é bem querido, olha, chegou esse aqui de cartas, pra tentar alegrá-lo, porque ele tava com um pouco, apesar de ser só 20 anos, um pouco daquela crise atemporal que ele tem nas histórias. É mais interessante ver isso no Supremos ou no filme, né? Porque passou muito mais tempo, então o mundo tá muito mais transformado e não tem mais ninguém da época dele vivo, né? Então acho que o drama é bem maior. Sim. Porque nos anos 60, as crianças estão jovens adultos e os adultos estão nem velhos ainda. Um cara de 20 anos já tá com 40. Com 40 não tá velho ainda, né? Tá um adulto formado só. Então o drama tem esse drama, mas o drama eles acabam focando mais não na passagem de tempo, mas no caso dele, da morte do parceiro do Bucky. Agora a mais engraçada dessa volta do Capitão é o Capitão zoando o alienígena, né? O Capitão olha pro alienígena e fala, pô, com esse cabelo, obviamente confundindo você com uma mulher. Se fosse o alienígena, cortava o cabelo na hora, cara. Pô, dá uma maquininha aí que... O lance também, já que a Camis citou aí sobre o Rick Jones, é que tem uma contradição muito grande nas histórias com relação ao Rick Jones ser ou não um parceiro dele. No começo ele fala, nossa, você lembra tanto, aquela coisa, a semelhança dele, será que você não é um sobrinho ou um primo distante? E aí ele fica meio que tentando o Rick Jones a querer se tornar um parceiro mirim dele. Mas o Rick que fica meio assim porque ele, querendo ou não, estava lá meio que se sentindo culpado por tudo que fez do Hulk e a missão dele seria ajudar o Hulk e queria, na verdade, não se prender ao Capitão América, porque Bruce Banner podia ficar sentidinho, porque ele foi trocado. Só que quando o Hulk realmente desaparece de vez, ninguém tem noção nenhuma de onde ele tá, o Rick Jones diz assim, ah, então vou me tornar parceiro mesmo. Arruma uma roupa de Buck, ou uma coisa parecida, chega perto do Capitão América. E o Capitão fica puto. Quando chega, olha pra ele e assim, tira essa roupa, saia daqui, não sei o quê. E o Rick Jones com aquela cara, mas meu Deus, o que é isso? Esquizofrenia? A gente pode falar disso nessa época, não é o mundo da inocência? É, eu fiquei até com dó do Rick Jones nessa cena, porque o Capitão foi, ó, pra cenas, pra inocência de 1960, foi bravo demais. Pois é. É estranho, porque eles... É toda essa reação meio exagerada deles levou a gente ter algumas digamos assim, falhas de caráter do personagem, feito do Capitão América nessa cena. Avengers, assemble! Bom, a gente já falou do Capitão América, mas também tem que falar um pouquinho do Namor, que é outro personagem que é resquício da Timely. Ele voltou, depois de muito tempo, nas histórias, não dos Vingadores, não nessa história aí já como vilão, mas sim numa história do Quarteto Fantástico. Onde é bastante curioso o jeito que ele introduz o personagem. Não estava em animação. Não, ele não estava em animação suspensa. Ele apenas era um mendigo que tinha perdido a memória, simplesmente porque estava muito tempo afastado da água. E aí a maneira como eles foram reintroduzir o personagem é o seguinte: derramando um copo d'água, e que quando perceberam que ele era Namor, e ele tomou ciência. Aquela água revigorou toda a memória dele e falou: nossa, eu sou o príncipe submarino, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu preciso me vingar dos humanos, eles destruíram o meu reino. E aí ele se transforma num grande vilão da história, e que, mais uma vez, citando o que a Kami colocou aí de histórias machistas, na capa original da edição 4 do Quarteto Fantástico, coloca o Namor, apesar de querer se vingar do planeta, ele leva a única mulher que encontrou no meio do caminho de volta pro mar, né? Sai carregando a Susan pro reino dele, né? Você vai, opa, essa é minha, é bonita, é loura. Mas o Tocha Humana, não foi um copo d'água não, o Tocha Humana pegou ele e tacou ele na água inteiro. Ah, tocou ele na água? Então foi em outra história em que eu vi isso, que falaram que ele jogou um copo d'água, alguma coisa desse tipo. Ele tira a barba do Namor e corta o cabelo dele com fogo, e aí ele, nossa, é o Namor mesmo, aí ele pega ele, sai voando e taca ele na água. Imagina, alguém derruba o suco de laranja sem querer, e o cara, opa, sou o príncipe submarino. Ele não bebia água não? Ou tinha que ser uma quantidade grande de água pra ele poder lembrar? Acho que tinha que ser uma quantidade grande. Então tinha que ser água do mar, vai que era isso. É, talvez. Porque ele tava sem tomar banho, né? A gente até entende. Né? Então foi em outra realidade alternativa que fala sobre a história do Namor e que alguém joga água nele pra ele se lembrar das histórias. Ah, já lembrei. Nas histórias mais antigas que foram publicadas naquela Quarteto Fantástico e Capitão Marvel, tem uma reprodução de uma realidade alternativa em que ele recupera a memória do Namor jogando um copo d'água nele. Agora eu acabei de me lembrar de onde eu peguei isso. Eu fui ler recentemente essas histórias e fiz essa confusão. É engraçado também quando eles brigam com o Namor na primeira vez, né? E depois, bom, termina, ele volta pra água, eles pensam... Ah, que pena, ele daria um bom vingador. É tanto que na segunda edição da Biblioteca Histórica, quando eles estão procurando novos membros, o primeiro que o Homem de Ferro tenta incorporar no time é o Namor, só que ele se nega, né? Não chega pra lá. Exatamente. Jamais me uniria a esse time de mortais e blá blá blá, né? Aquela coisa bem Namor. Apesar de que ele fala assim, eu tô honrado, mas não dá, cara. Então... E aí eles pensam de novo... Que pena, ele daria um ótimo vingador. O legal dessa época também é que até os pensamentos dos personagens eram sincronizados, né? O Namor, ele se alia ao Hulk contra os Vingadores. Aí tem uma hora que o Hulk tá olhando pra ele pensando assim, quando terminar, eu vou me livrar desse fracote. Aí o Namor olhando pra ele é muito estável, quando isso tudo acabar, eu irei matá-lo. Na mesma hora, assim, né? Então, os pensamentos são combinadinhos, assim. E uma coisa que não existe mais é balão de pensamento, né? É uma coisa antiga. Hoje em dia, eles pensam em quadradinhos, né? Escritos no meio da cena, mas não tem o balãozinho de pensamento. Pensamento costuma virar narração, assim. É, narração, entre aspas e tal, mas... Assim, mataram dois coelhos na cajadada só. É. Agradeço ao Deadpool, hein? Avengers, assemble! A gente já pode se encaminhar para o outro lado da história, que são os principais vilões que foram introduzidos nessa época. E já começo com o Barão Zemo, que é um personagem retconizado. Até então, o Capitão América, suas histórias apenas tinham sido descontinuadas naquela época. Na verdade, houve histórias de Capitão América até 1950 que foram desconsideradas e deram ideia de que era um outro personagem, uma outra identidade secreta que era esse personagem. Jack Kirby e Stan Lee criaram o que seria esse final, né, do Capitão América lutando contra o Barão Zemo, uma história que teria se realizado no final da Segunda Guerra Mundial, e que vitimou tanto o Bucky e levou o Capitão América ferido a cair nas águas e ser congelado. O lance é que, como não tinha essa diferença de tempo tão grande, eram apenas 20 anos, o Barão Zemo ficou vivo até os dias de hoje, só que com o fim da Segunda Guerra Mundial, caindo o nazismo, ele teve que se refugiar nos confins da Amazônia. Lá ele podia estar seguro e dominar as raças inferiores, que no caso eram os povos dos indígenas ali. Inclusive tem uma cena bem ridícula, dele caminhando sobre os dorsos dos índios, né? Quando eu vi esse reino do Zemo, eu fiquei pensando, que merda de vida, hein, meu? Eu também. Que vida é essa? É que naquela época eles tinham noção que houve realmente uma fuga em massa de nazistas e boa parte do pessoal realmente foi parar aqui na América Latina. E na noção de América Latina pra eles se resumia uma grande floresta. Ah, é. Com índios e tudo mais. Quando ele recebe a visita de um subalterno dele que veio trazendo jornais com notícias e viu que o Capitão América estava vivo, nossa, ele fez um mimimi mesmo. Ele saiu batendo o pezinho no chão com raiva e disse, não, agora... Eu tenho que ter minha vingança, eu tenho que matar esse meu arqui-inimigo, que era o Capitão América. Se ele se juntou com outros vilões que já existiam presentes em histórias solos dos personagens e formou o primeiro grande grupo de inimigos dos Vingadores, que seriam os Mestres do Terror. Neles se incluíam o Homem Radioativo, que era um vilão do Thor, que mais tarde a gente tirou um pouco dessa ideia de que ele era apenas um vilão megalomaníaco, mas sim um serviçal, um herói do governo da China, que naquela época realmente se antagonizava com os Estados Unidos. Um Cavaleiro Negro, não o Cavaleiro Negro que a gente conhece hoje em dia, mas o pai dele, o antecessor dele, que era o mais corruptível dessa linhagem de Cavaleiro Negro, né, que a gente sabe, daria um outro podcast isso, mas envolve toda a mitologia com a espada Ebony e por aí vai. E, por fim, o Derretedor, que era um vilão do Homem de Ferro, que ele tinha um raio... Que pra variar... Vilão bucha pra ser do Homem de Ferro. Que isso, esse era bom pra caramba. Não, mas os nomes aqui são bizarros. Derretedor. O legal é que ele tinha um raio que só derretia ferro a princípio, e depois o Zemo melhorou o raio dele pra derreter outros metais. Pois é, fala sério. Era o vilão específico do Homem de Ferro. Não, é um merda, né? O cara tem o poder de derreter metais e não consegue ganhar de um cara que tem uma armadura. Vai se lascar, rapaz. Essa equipe confrontou os Vingadores inicialmente por uma única edição. Tinha um plano ridículo, né, de colar as pessoas na cidade de Nova York. Usou o adesivo que o Ed comentou. É muito bom. Barão Zemo, né, em larga escala. E a ideia deles era jogar por toda a cidade e assim prender todo mundo, né? Detalhe. Assim, coincidentemente, um cara que estava preso conseguia produzir o único maior solvente do mundo que ia dissolver a cola de que colou a cidade, né? Ah, isso daí não é nem muito ruim, né? Que o Ardiloso, né, que na época era tinha um nome incrível de Pit Pot de Pasta. Isso é ótimo. Ele, beleza usarem ele porque ele tava preso, né, e ele realmente era um especialista no assunto. Mas o engraçado é que eu tava lendo a história e o Zemo começou a colar a cidade inteira, né? Aí eu fiquei pensando, meu, qual é o propósito disso? Aí como ele tinha cola na cara, eu fiquei pensando o quê? Pô, ele tá colando a cidade pros Vingadores criarem um solvente e ele aproveitar pra descolar a cara, né? Aí eu achei que o plano dele era esse, até porque tem essa visão do Zemo como um vilão inteligente, né? Aí nisso alguém chega e fala assim, ah, do jeito que os Vingadores têm recurso, é capaz deles criarem um solvente. Aí o Zemo, putz, olha que ideia boa. É, não, bem assim. Eu não pensei nisso antes. Pô, cara, você me decepciona desse jeito. Não, e uma das coisas interessantes da história, deixando de lado os absurdos, é que pela primeira vez os Vingadores meio que entendem a vantagem de lutar em equipe. Então eles falam, puta, se eu nunca consigo vencer esse cara, porque, bom, se o derretedor derrete ferro, ele vai obviamente atacar o Homem de Ferro, mas o que acontece se o Thor atacar ele e eu atacar outro cara? Então eles resolvem trocar de inimigos, que é finalmente uma ideia que inteligente no meio de tudo, né? Que é a questão toda de se lutar em time. Então eles conseguem ganhar porque eles conseguem trocar de inimigo. Outra coisa engraçada é que depois o Zemo mandou os caras colocarem mais cola na cidade. Só que a Brigada Jovem trocou lá pelo solvente, né? E aí eles começaram a falar, meu Deus, mas não tô entendendo, eu estou colocando a cola e está colando quem estava colado, né? Mas aí eu fico, por que eles estavam colocando cola no mesmo lugar? Colasse em outro lugar, né? Não tinha pensado nisso. Eu vou passar uma segunda mão de cola aqui, porque vai saber, né, de repente. Solta, né? Vai que, né? Pois é. E o negócio tá dissolvendo, ele continua jogando. Mas tá dissolvendo e eu continuo jogando aqui pra dissolver todo o resto? Que coisa estranha, né? Esses planos anos 60 são muito engraçados. Os outros, além desses personagens, é só voltando, o Cavaleiro Negro, que era, não é, apesar de ser descendente do personagem mitológico, ele não era nada de mágico. Era um inventor também, a lança dele era toda mecânica, né, com o poder de soltar dardos lá, raio laser, e o cavalo dele não é também nenhum cavalo de Valquíria. Ele criou um cavalo geneticamente modificado para voar, que se chamava Aragorn. Olha, aí sim. Pois é. Ele tinha muitos nomes aí, feito Sauron, Aragorn, que vinham de Senhor dos Anéis. O pessoal buscava. Precisa de algo, pensar em alguma coisa. Acabou de ler esse livro, vamos colocar. Bom, desses aí, praticamente só o Homem Radioativo é que conseguiu ter moral pra se prosperar na Marvel e virar uma coisa a mais, né? Ele acabou se tornando Thunderbolt por um bom tempo e agora, apesar de não estar aparecendo nas histórias, ele tem uma posição de destaque como um herói chinês, já que não existe mais a China como um grande inimigo. Ele pelo menos vamos lá, é um herói local. Não, ainda bem que foi o Homem Radioativo e não o Derretedor, né? Não, que isso. Eu vou fazer campanha no Twitter. Márcio, volte com o Derretedor. O Barão Zemo, a equipe, depois dessa derrota, né, praticamente ficam todos presos. O Homem Radioativo vai seguir sua vida longe desse pessoal que é meio bucha, né? Já os outros dois, Derretedor e o Cavaleiro Negro, ficam presos. Ele fica ensandecido querendo buscar a vingança. Então eles acabam encontrando, coincidentemente, dois outros personagens que estavam querendo também um se vingar do Thor e o outro, como falou a Kami já antes, conquistar o Deus do Trovão, que era o Executor e a Encanto. E aí essa parceria deles com o Zemo dura bastantes edições. Só para fechar um pouco, e a gente pode depois falar sobre esses dois personagens da mitologia que já existiam nas histórias de Thor, vamos pontuar um pouco como acaba a história com o Zemo. Grande final do combate desse Zemo com o Capitão América acontece na edição 15 dos Vingadores, onde o Capitão América vai em missão até a América do Sul, onde ele se esconde, né, onde o quartel-general dele, e começa a combater ele próximo ao morro onde estava propenso a ter desabamentos. Inclusive, de longe, a Encanto muitas vezes tenta usar magia para que o Capitão América que seja vítima desse soterramento. Durante esse combate, o Zemo atira contra o Capitão América, ele se defende com um escudo, isso acaba atingindo as rochas próximas, e o Zemo é que é soterrado e morre, né? Morre de vez mesmo, porque aparece as perninhas lá dele estribuchada, não volta como muitos personagens da Marvel, não. Capitão América enterra ele. Exatamente. O que dá, algum tempo depois, margem para surgir o filho de Zemo, que aí sim é um Zemo que merece destaque, como ele mesmo fala, um Zemo mesmo. Um Zemo com Z maiúsculo. Um Z maiúsculo, que se torna o grande vilão do Capitão América e que mais pra frente, a gente não vai falar com detalhe, não vai falar agora, né, ficamos pra outra nominada, cria os grandes mestres do terror que causam um trabalho pros Vingadores. Uma façanha interessante desses mestres do terror é fazer aquela um dos temas básicos dos Vingadores, que é eles serem vistos como traidores, um contra os outros e tal, né? Tem alguns temas básicos dos Vingadores, que é alienígena, coisa, enfim. E um dos temas básicos é ou eles se voltarem um contra os outros, ou eles serem vistos como ameaça. Realmente eles brigam toda hora. Eles são meio esquentadinhos, né? Aí faz o Thor, Encantor faz o Thor achar que os outros eram uma ameaça, e o Thor sai metendo porrada em todo mundo. E aí, mas por que o Thor tá fazendo isso, né? E tudo, enfim. Mas é um dos temas básicos que é a primeira vez que aparece nesse grupo de mestres do terror. Ô Ed, quer falar rapidinho sobre a motivação do Executor e da Encanto, não? A motivação da Encanto é pegar a mão do Thor. E a motivação do Executor é pegar a mão da Encanto. E aí, nesses objetivos deles, eles aprontaram muito e foram banidos por Odin pra Terra. E o Odin tira parte dos poderes deles. Então eles são menos. Eles entram em diversas confusões. Você notou que a Terra é um lugar de castigo, né? É. Eles tiram os poderes assim, ó. Vai ficar de castigo, vai pra aquela porcaria lá, vai pra Midgard. Eu também mandaria se fosse o Odin. Mas é tipo como no filme do Thor, na cena que não entrava no trailer, que ele fala: ai, eu tô na Terra, né? Tipo, merda. Que bosta, vim parar aqui. É legal como eles se aliam, né? A Encantor fala assim: pô, a gente tá aqui nesse mundo novo, a gente tem que ter alguém pra nos guiar. Eles olham pra um jornal que tá do lado: ó, esse cara aqui. Olha, esse cara aqui fugiu. Vamos lá. Esse cara, é esse mesmo. Bom, aí essa parceria com eles dura praticamente. Eles se encontram a primeira vez na edição 7 e se estende, porque até na edição, que é onde o Zemo morre, na edição 15, eles ficam elaborando mil e um planos. Claro que sempre o enfoque parte para cima de outro vilão. Em algum momento eles se uniram com o Imortus, ou criaram o Magno, e por aí vai. A grande vilania deles foi criar o Magno, né? Avengers, assemble! A história do Magno é legal, né? Ele cria um cara que é mega poderoso, que seria o cara que poderia derrotar todos os Vingadores, né? Ele põe a habilidade de voar, várias coisas. Aí o executor vira pra ele e fala assim: pô, mas se ele é tão poderoso, como é que a gente vai controlar ele? Aí o Zemo: ah, não tem problema não, a mesma energia que eu dei pra ele tá matando ele. Aí o Magno do lado: como é que é? E aí não tem jeito, vou ter que ser fiel a você, né? Ah, é muito bom isso. O que eu achei legal, que eu não sabia, é que a história inicial do Magno é bem parecida com a que eles colocaram no desenho dos Vingadores, que eu não sabia. Que ele também tá indo à falência, tem a ver com a indústria Stark, mas não é exatamente o mesmo tema, mas que tomou o mercado, coisa assim. E ele não tem mais motivação, tem, né? E se entrega o corpo pro vilão, né, basicamente. Mas que coisa prostituta isso, cara. Basicamente. Isso, gente. Isso era nos 60, cara. O cara nem entregar o corpo dele pro Zemo, assim, não. Cara, foi assim que ele virou ator mais tarde. Porque como é que um cientista fracassado vai virar ator, bicho? Só fez teste do sofá, só pode. Cadê a pureza desse podcast? Ah, realmente. 1963. Então, o cara entregou o corpo, aí... Avengers, assemble! Passando para outros vilões que apareceram dentro dessas primeiras histórias, que se tornaram clássicos até hoje, a gente pode citar Kang e Mortos, que acabam se misturando na história deles dois, né? Já que um é a versão futura do outro, onde o Kang já é alguém do futuro. Sem detalhar muito, mas falando da primeira aparição dele, foi em Avengers número 8, onde ele surge como Kang, que anteriormente já tinha aparecido na história do Quarteto Fantástico, aliado ao Voldum, como Ragnatut, mas como um conquistador do tempo. Ele é do futuro, onde tem uma tecnologia muito mais avançada, e, bom, se eu não posso conquistar outros lugares do meu atual tempo, eu vou pro passado, e com a tecnologia de hoje eu consigo dominar e criar meu próprio império aqui. Até então não tinha nenhuma daquela relação nenhuma com Imortus, nem com o futuro dele sendo destruído e de querer salvar a Amada, que a gente vê só mais pra frente, e acho que foi publicado aqui em um dos maiores clássicos dos Vingadores. Isso aí não tem a mínima ideia de que isso vai surgir no futuro. É um vilão simples, é um déspota, é um dominador, e que tá cheio de tecnologias, que explicações minuciosas de aparatos que eles usam para derrotar os Vingadores. E essa era a terceira, o que eu não tava lembrando, o terceiro tema mais comum nos Vingadores. Então, voltar um contra os outros, alienígenas e viagem temporal. No caso do Kang, esse negócio do futuro moribundo até é usado, né? Que ele conquista o futuro, mas aí ele volta no tempo para conquistar o passado justamente porque o futuro tava moribundo já. E só tinha... Ele fez uma merda no futuro, aí ele falou assim, Vou começar de novo. Vou tentar de novo em outro tempo, né? E sobre a ligação dele com o Imortus, realmente nessa época não tinha nenhuma. Inclusive, eles são tão diferentes que o Kang é mostrado como um cara extremamente tecnológico e o Imortus a gente tem até uma ideia que ele é um feiticeiro, na verdade. Até aquela coisa dele... Ele fica trazendo o povo da mitologia. É que ele traz gente de outras épocas que ele fala... Mas ele traz pessoas de uma forma que parece que ele conjurou aquele cara. Porque ele traz o Golias, traz aquele Paul Bunyan lá, aquele lenhador gigante. Que são, na verdade, pessoas do passado, mas que são meio mitológicas. Assim. Então parece que ele invocou aqueles caras, não viajou no tempo com eles. Que é mais magia do que trazer o Merlin. Só que tem uma coisa curiosa. Essas versões de personagens que eles trazem não são os mesmos do que depois são inseridos no universo Marvel. Teve que ter uma correção, porque o Hércules não é o Hércules que a gente conhece. O Merlin não é o vilão do Excalibur. É explicado, assim, até por um bônus aí do editor, que na época era o Roberto Guedes, que escreve muito sobre personagens super-heróis naquela época, e que ele faz uma ressalva explicando como é que isso aconteceu. Tá no finalzinho aí, dizendo que, na verdade, isso é explicado em Incrível Hulk 262, que são alienígenas transmórfos, chamados que foram usados. O Imortus, ele viajou no tempo, aí encontrou a alienígena e falou assim, vai você. Quem quer entender um pouco mais sobre a história do Kang, não sei se vai encontrar fácil, mas pelo menos tem um pouco sobre esse futuro dele querendo salvar a amada dele, de ele não ser um vilão tão batido, tão caricato, e ser uma pessoa com maior ideologia, alguém muito mais próximo do que a gente vê da personalidade atual dele, numa das versões que é do Rapaz de Ferro. É só ler os maiores clássicos dos Vingadores número 3, que mostra basicamente um arco de história completamente voltado pro Kang. Avengers, assemble! O Conde Nefária, ele é mostrado nessa versão aqui como ainda sem poderes, né? Que depois ele passou a ter uns poderes iônicos, umas coisas assim, mais recentemente. Mas nessa época ele era só um mafioso, né? Líder da magia, aquela organização lá criminosa. Só que ele era meio que assim um líder secreto, né? Ninguém sabia que ele era o líder da magia, ele se postava como um filântropo, apenas um milionário excêntrico. E ele tinha uma filosofia de nunca sujar as mãos, como os Vingadores estavam atrapalhando os negócios dele. Ele se muda com o castelo e tudo para os Estados Unidos e convida os Vingadores para ir na casa dele. E aí ele meio que hipnotiza todo mundo. Cria uns hologramas, umas imagens da equipe e faz a equipe, essa falsa equipe, declarar guerra ao mundo para colocar a opinião pública e os governos contra os Vingadores. E aí quando eles soltam os Vingadores passam a ser perseguidos pelo exército, por todo mundo, e ele acreditava que com isso ele poderia se livrar deles. Acaba dando tudo errado e ele tem aquela clássica coisa de confessar os planos dele e tinha alguém ouvindo que não deveria ouvir, ele acaba sendo preso. Preso não, ele acaba sendo deportado no final. Mas a participação dele é bem pequena nessa fase, diferente do Zemo, por exemplo, que apareceu bem mais. Ele só veio ter uma importância maior depois. Pra variar, Eles vão lá enganados na mansão do Conde Nefária, quando ele prende eles, e a motivação da Vespa é... Dizem que o Conde é positivamente fascinante. Positivamente fascinante. O que é positivamente fascinante? O que seria alguém negativamente fascinante? É um bad boy. Ah, tá explicado. Olha aí, ó, como discutindo a gente chega à solução dos problemas. É como pensar como uma mulher entende a outra. Boa parte deles serem salvos é por causa da, mais uma vez, da Brigada Jovem, né? Que a Brigada Jovem entra lá. A Brigada Jovem apareceu... É Brigada Jovem ou Juvenil, hein? É, depende da... Na época da Abril era jovem, né? Nessas bibliotecas eles colocam como juvenil. Mas, na verdade, eles deveriam ter outro nome. Eles deveriam se chamar Rick Jones e os genéricos. É, porque ninguém sabe quem são os outros, né? É, whatever. Sei nem quantos são. Ah, não. A Brigada Jovem é tipo o Peter Pan e os Garotos Perdidos. É, verdade. Eu preciso fazer outro comentário, que pior do que o comentário da Jane sobre o Conde Nefária... Ah, até já sei, sei. É o comentário seguinte do Hank Pym, que diz... Admito que ele é bonito, Jane, mas aposto que aquela barba faz cócegas quando beija uma garota. Ah, que é isso? Ai. Muito ruim, cara. Muito putz. E aí ela fica feliz porque ali ficou com ciúme. Avengers, assemble! E aí, uma vez que a Vespa tava ferida, e isso foi uma das motivações que fez com que o Hank e ela pensassem em se afastar do grupo... dos perigos que estavam correndo, e o Thor também já fazia um bom tempo que tinha se afastado da equipe para resolver seus problemas em Asgard, e o Homem de Ferro pensou, bom, a gente tem que pensar em substitutos, já que a gente tá cada um com sua vida atribulada, e eu vou também ter que me distanciar, vamos começar a pensar em quem pode substituir. E aí é o que é o curioso, essa nova formação dos Vingadores, bem diferente do que a gente tinha visto, que foi feita através da união de heróis que já tinham suas revistas solo ou participavam de algumas histórias de revistas gerais, foi formado exclusivamente de ex-vilões que estavam querendo se redimir. E foi justamente o Gavião Arqueiro, que tinha acabado de levar um pé na bunda da Viúva Negra. Não, brincadeira, ela foi deportada para a Rússia e ele ficou sozinho chorando as pintangas. E dos gêmeos Wanda e Pietro, que viram que não era muito bem o caminho que eles queriam seguir a Irmandade de Mutantes do Magneto e saíram do grupo. Até então não tinha nenhuma relação direta entre eles serem filhos de Magneto. E eles souberam através de um jornal que chegou rapidamente na Transilvânia, onde que eles estavam escondidos lá no Monte Wandagor. No Monte Wandagor. Que eles acabaram de recrutar um ex-vilão que seria o Gavião Arqueiro. E aí, imediatamente, eles viajaram para os Estados Unidos, que acharam que seria, que seria o melhor lugar para eles fazer parte dos Vingadores. Agora, a seleção dos Vingadores é a coisa mais escrupulosa do mundo, né? Chega um cara lá na mansão, prende o Jarvis, todo mundo fala, você é um vilão e tal. Não, vocês entenderam tudo errado. Eu sou um não compreendido, eu queria ajudar, eu me apaixonei. Olha só, eu vou mostrar como eu sou bonzinho. Soltou o Jarvis com as flechas dele. Então você pode ser um Vingador. Tome o manual pra você saber como a gente se comporta. O manual foi a melhor coisa. Ó, lê aqui o nosso normativo, estuda aí pra passar na prova. Passa na prova, que aí tá precisando mesmo. Eu acho que o Homem de Ferro tinha levado um pé na bunda do Namor. Eu acho que outros, ele viu que não tinha muita opção, todo mundo tava ocupado. Ele falou assim, vai tu mesmo. Não, esse negócio de estatutos é uma beleza, né? Tem aquela história lá que eles suspendem o Homem de Ferro por uma semana. É. Você não veio na reunião, né? Por que você não veio na reunião? Aí ele não pode falar, o cara, identidade secreta e tal. Aí ele falou assim, então tá suspenso uma semana, volta semana que vem só. Aí depois ainda aparece ele em casa, ai que saudade dos meus amigos. Eu quero muito voltar a ser herói. Tipo, hoje em dia, né, o cara é herói por um senso de dever e não sei o que, né? Antigamente era tipo... Era falta do que fazer. Era tipo um clubinho mesmo, né? Porque ele não ficou, tipo, enfrentando seus inimigos próprios. Ele ficou em casa mesmo, carregando lá na tomada, lá o negócio ligado na tomada e lá. pensando, e de cueca, em detalhe, que ele se carregava na tomada de cueca, ele não podia estar de calça. É, ele lá pensando, ai que saudade da galera, mas chega logo, você acaba a minha suspensão logo. Daí quando dá a notícia lá no jornal, no rádio, sei lá, que é o Thor tá hipnotizado, aí ele vai lá, né, quando ele liberta... E ainda pensa, né, será que tudo bem? Eu tô de suspensão, então. É, daí quando ele liberta o Thor lá da hipnose, o Thor olha e fala assim, acaba a sua suspensão? Você pode estar aqui ainda já? Pode ser herói? Ah, não, desculpa. Então volta pro vila, volta a ficar hipnotizado. É muito engraçado isso. Mas isso que você falou do clubinho é uma sensação que a Wanda e o Mercúrio têm, que eles comentam. De eles sofriam todo aquele preconceito e tal. E aí eles veem a interação dos Vingadores quando o gigante recebe o Capitão América, que também tava fazendo umas coisas sozinho lá, e ele recebe todo feliz, né? E que é outra cena ridícula, é o gigante na mão, com o Capitão América na mão, assim, fazendo ele pular. E aí eles pensam, olha como eles são camaradas uns dos outros, nós nunca vivemos isso e tal. Que é interessante, né? Porque é uma forma de ver os Vingadores, que apesar deles brigarem pra caramba, eles são super companheiros. Mas olha onde eles estavam. É, o Groucho, que era aquilo lá, que a gente conhece, e o Mestre Mentor, que era um pervertido. O lance todo é que essa equipe, que acabou sendo bastante e radicalmente reduzida para 4 membros, o Capitão América mal sabia o que estava acontecendo. Ele estava lá, voltando da Amazônia, tentando recuperar uma equipe que também estava presa lá. E aí, ó, Capitão, sobrou mais ninguém, não. Tu é o membro mais velho agora, tu é o líder, toma, o filho é teu. É, jogar a bomba. Peraí, colocar na linha, olha quem, 2 mutantes que são filhos do Magneto, e mais uma pessoa que nunca ia respeitar ele, ou ia demorar muito pra respeitar, que era o Clint Barton. Não, e é muito engraçado a forma como eles, os 3 novos, vão pensando do Capitão América. Então eles começam assim, essa relíquia da Segunda Guerra, o Clint, né, que era um filho da mãe, essa relíquia da Segunda Guerra não vai mandar em mim, não sei o quê. Aí o Mercúrio também pensa, esse cara não tem poderes, eles, né, a Wanda também, ele nem tem poder, por que ele é o nosso líder? E aos poucos eles vão mudando, principalmente Mercúrio e Wanda vão começando a pensar, nossa, olha como o cara fez isso, olha o salto que ele deu, ele tem um comando, e eles sempre estão impressionados com o comando do Capitão. Primeiro eles estão sempre assim, ai, por que ele é líder? O Gavião Arqueiro chegou, fazia 2 dias, queria votação, vamos votar quem é o líder. E o legal é que aí o Capitão América dá uma podada, fala assim, escuta aqui, você chegou faz 2 dias, quando você tiver, ele fala bem assim, quando você tiver o mesmo tempo de Vingadores que eu, você pode sugerir isso, é aceitar ou sair. O mesmo tempo era 1 ano. Não, o problema... é mais do que 2 dias, né? Não, mas isso aí é injusto, o Clint foi lá, leu o normativo todo, viu que podia... Estudou. Viu que o líder trocava toda semana, ele queria também, ué. E quando ele chega, mudou a regra, não tem mais líder toda semana. Exatamente, coitado, só porque era filão. O cara perdeu o fim de semana todo estudando normativa, e quando chegou na segunda, cancelaram tudo. Não, mas eles começam a aceitar a Wanda e o Mercúrio, mas o Clint não. O Clint tá sempre pensando alguma coisa, ou então ele fica bravo, tipo, droga, por que que ele acerta esse negócio? Ou então quando o capitão fala assim, pra trás, eu vou fazer não sei o quê. E o Clint fala, por que você? Por que só você luta? Ele fica bravo, né? Ele é um pé no saco. Mas o cúmulo é essa frase que eu já falei, que a Wanda tá lá e fala, ah, eu nem consegui demonstrar meu poder, e o Clint, você não precisa demonstrar seu poder, você pode ficar aí paradinha pra gente ficar olhando. Ele mantém essa personagem por muito tempo, e os conflitos dele com o Capitão América se estendem, acho que até os anos 90 quase. Bom, e essa formação permanece por bastante tempo nas histórias, vai além dessas 2 bibliotecas históricas, dura até mais que a formação original. Acho que só há uma pequena modificação que acontece, é que um dos integrantes da original volta, que é o Hank Pym, mas ele volta como Golias, né, em outro uniforme, o cara que mais muda de nome em uniforme dos Vingadores que eu já vi. Não, ele só perde de uniforme, só perde pra Vespa, né? Acho que deve ela ter que faz criado os uniformes. Pra ele, né? É. Deve ter criado os uniformes dele. E isso a gente vê até, acho que, as Guerras Crises Skrulls. Tem um ou outro membro que vai e volta. Um negócio que eu preciso comentar da Wanda e do Pietro é que o Ultimate deu aquela perversão toda, né? O Ultimate pegou os 2 personagens e colocou um caso de incesto no meio, certo? Que era subentendido muito no meio-meia. Nunca... Então, exatamente. É. Mas o que acontece? Eu tô lendo essas histórias antigas. Pra alguém com a mentalidade nossa, eu leio isso e falo, gente, que horror. Mas eu acho que em 1963 eles não tinham essa intenção. Eu acho. Porque... Hoje em dia é descartado. Do jeito que os dois se comportam, não tinha nada de contexto meio incestuoso, não. Eu sei o que eles pensaram quando escreveram. Era um ciúme muito grande que... Principalmente da parte do Pietro. Tanto que, assim, quando ele tava como Vingador, ele era muito mais agressivo, muito mais rabugento do que quando tava como um X-Factor. Não, mas não é nem só essa questão do ciúme e da proteção que um tem com o outro. Que já é um negócio que você olha e fala, nossa, que esquisito, né? E que quem olha com os olhos de 2000 e pouco como nós, vamos achar estranho. É você, estranho. Que eu tô olhando como 1963, você tá olhando... Tá, tudo bem. E a pervertida da história é a Cammy. O olhar pra construir o Ultimate foi esse. Mas tem toda uma coisa assim, tipo assim, tem uma cena que agora eu não lembro o que é, que um deles estava em perigo e se salva. O Pietro tá preso. E a Wanda chega, você está vivo. Ela quase beija o Pietro na cena. É na página 153 da Biblioteca 2. Então, tipo assim, ela se joga... Tô pegando aqui. Pega isso. Porque qual é o nome? Cento e quanto? É na página 153 da segunda biblioteca. O Pietro tá lá amarrado, com os braços pra cima. Caraca, ela, maluco. Ele tá vivo e ela se joga em cima, quase dando um beijo na boca do irmão. E ele tá dando um puxão nas costas dela, assim. É, e ele tá catando ela pela cintura. Tipo, chega mais, minha filha, vem cá. Ele ia beijar a bochecha dela e vocês estão vendo coisa. Sim. Então tá bom, vou voltar pra 1963 agora. Não, mas isso tem muito, muito nessas histórias. Tanto que, assim, fica aquela margem dúbia sempre, tanto na relação Xavier quanto Magneto, Mística com a Sina. Isso sempre foi deixado muito de leve, muito de leve nas histórias. Homossexualismo é uma coisa, incesto é outra. Não, eu tô falando todas essas nuances, é aquele negócio, ele solta uma pontinha, mas nunca revela. Mesmo porque fica muito sinistro. A primeira vez que foi revelado mesmo foi na Ultimate. Mas claro que ainda fica bastante subentendido. Nada 100% certo, né? É um negócio chocante demais pra botar assim à tona. E pra já tá meio que aparente em 1963, agora talvez só porque o nosso olhar é diferente do que das pessoas da época, não sei, é bizarro. Avengers, assemble! Uma das coisas interessantes que tem de diferença, né? A gente já falou de várias diferenças do tanto da forma da história como da característica dos personagens, da inocência da época. Outra coisa que a gente até comentou, mas que não pontuamos, é que eles tinham todos identidade secreta, que é uma coisa que não existe mais em Vingadores, basicamente. Só o Homem-Aranha, né? Aquelas histórias do esqueceram quem ele era e tal, mas de resto, pelo menos dentro do grupo dos Vingadores, mesmo que eles tenham identidades secretas para o resto da população, eles sabem quem eles são, que é até uma questão meio básica de segurança, né? Mas na inocência da época, eles todos tinham identidade secreta, e eles tinham que... no caso do Hank e da Jane não era muito... Quer dizer, na primeira formação, né? Na segunda formação já não tinha. A Wanda e o Pietro já não tinham mais identidade secreta, eu acho. Não, eles tinham. Eles queriam usar o grupo como segurança só, né? Não, eles até tinham, né? Porque tem uma parte da história que o Pietro salva o cara e ninguém entende como. E ninguém reconhece aquele cabelinho básico. Eles acham que é outra pessoa, só porque ele tá de terno. E ele fala assim, não, só estava no lugar certo na hora certa, ou algo do gênero. Mas, assim, tem algumas identidades que são mais fáceis. Por exemplo, Hank e Jane não têm grandes problemas com a identidade deles. Única identidade que não é secreta dentro do grupo é do Capitão América. Por questões óbvias, eles acharam ele lá no meio do mar e tal. Embora o Capitão América tenha até uma outra personalidade pro mundo, que ele levava o escudo na mala de artista, assim, começa aquela história de que ele, de desenhista e tal. As mais complicadas são a do Hulk, né, que ninguém sabe que ele é o Banner, e do Homem de Ferro, obviamente, que ninguém sabe que ele é o Tony Stark, aliás... A coisa mais comum do mundo é você ter um empregado que é Vingador e você resolve financiar tudo, né? Tem algumas horas que eles até desconfiam. Não sei quem é que fala. Agora eu não lembro qual personagem que fala, nossa, o Tony Stark, né, financia tanta coisa, bem que ele inventa tanta coisa, ele podia ser um Vingador também. E eu acho que um dos três novos, que agora eu não lembro qual dos três é, da Wanda, Pietro ou Gavião, é que tem essa desconfiança e fala, é, você não sabe, vai que ele é o mesmo Homem de Ferro. Mas é a identidade mais conservada, até porque a identidade dele é uma pessoa pública. Outra muito que não era muito exposta e não e traria mais consequências também era do Blake, né? Como o Thor. Tanto que ele até fica lá desesperado quando tá longe do martelo e tal. Então, isso, eu acho isso um dos fatores interessantes de diferença dessa época pra nossa época. Que é uma identidade secreta, convenhamos. É uma questão inocente. Principalmente dentro de um grupo, assim, né? Então, tipo, você não desconfiar, poder ficar fazendo as coisas assim de boa, ninguém achar que você saber sua identidade secreta, não descobrir, não desconfiar, é uma questão inocente, que é que nem tinha na época. Hoje em dia, não rola isso mais. Todo mundo sabe quem é quem. Uma curiosidade pra quem já tentou fazer um exercício de imaginação sobre como é que seriam retratadas essas histórias nos dias de hoje, é essa edição que acabou de sair nas bancas de São Paulo, que é a Avante Vingadores número 52. Ela é escrita pelo Joey Casey, e tem a arte do Phil Noto, e é uma minissérie originalmente de 5 edições contando apenas o equivalente à primeira edição dos Vingadores. Então, o que antigamente vários quadrinhos divididos numa página, onde não tinha muita explicação por que o Hulk foi parar no circo, como é que aceitou tão fácil a união do grupo, como é que a Brigada Jovem teve um plano para descobrir como é que achava o Hulk, como é que localizaria o Hulk. Tudo isso você encontra muito mais específico, muito mais detalhado aqui nessas páginas. Que é, na verdade, um outro tipo de retratação, onde eles se preocupam de dar muito mais profundidade ao personagem, de ter um pouco mais de coerência, de um pouco menos de coincidências ridículas na história. Então, o Casey realizou um trabalho até muito interessante de como é que você arrumaria para tirar os absurdos daquela época. Não estou dizendo que a história é bem melhor, bem porque a intenção dele não é mudar em nada. Mas foi uma releitura bastante bacana, eu que não ia nem comprar a história, acabei comprando para trazer um pouco mais de informação para esse programa de hoje, e fiquei até contente. O Casey já tinha feito um outro exercício desse tipo para... nas histórias que apareceram aqui publicadas nas duas primeiras Vingadores anuais, que é aquelas Vingadores, os mais poderosos heróis da Terra. Ele, no caso, não fica tão preso a contar com umas 1.006 de detalhes uma única história. Ele, na verdade, sai navegando por vários períodos dos Vingadores, né, pequenas partes, e em vez de se concentrar nos combates, né, os combates, na verdade, ele apenas faz menção, ó, essa é a cena que você veria na edição número 7. Ele coloca as lacunas que ficaram abertas e tenta dar um pouco mais de realismo à história. É o mesmo autor fazendo esses dois tipos de retratação um pouco diferentes. E aí já deve estar em banca, a gente sim espera, uma edição especial da Panini, na verdade dividida em 4 partes, que é uma edição vintage contando histórias clássicas dos Vingadores. A maioria delas, inclusive, já foram publicadas, os trechos divididos ou em maiores clássicos ou na própria biblioteca, mas algumas delas são inéditas. São 4 edições que a gente vai ter, que seria bastante interessante para quem está começando do zero ter algumas histórias clássicas em mãos. Avengers, assemble! Então, vamos encerrar o programa de hoje sobre a Era Dourada dos Vingadores. We'll be right back. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.